Projeto X Podcast. Embrace your dreams. And whatever happens, protect your honor. As soldier! Even with power, we cannot change what is past. What is done, is done. Believe in the future and persist in the present. That's what I'll do! Lightning. It flashes bright, then fades away. It can't protect. It only destroys. When the war of the beasts brings about the world's end, the goddess descends from the sky. Wings of light and dark spread afar. She guides us to bliss. Her gift, everlasting. Change yourself, and the world changes with you. I prefer the term treasure hunter. Ha! Semantic nonsense. There's a huge difference. The road is ahead of us. So let's start out today. You see, everything's all right. You think you die, and that's that? You think you die and everything will be sugar and rainbows? Well, in the end, it boils down to two simple choices. Either you do, or you don't. Right and wrong are not what separate us and our enemies. It's our different standpoints, our perspectives that separate us. Listen to my story. This may be our last chance. Bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e o tema dessa semana é um tema muito, muito, muito importante, é um tema muito esperado pela minha pessoa, e é um tema complexo, longo, mas pro lado gamer do Projeto X, a gente vai prestar hoje os nossos devidos tributos a uma série que transformou a forma como nós vemos os jogos hoje em dia. Oh, yeah. Eu tô falando de Final Fantasy, todos vocês já provavelmente já sabem o meu amor por essa série. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como foi essa história, de como a Square Enix saiu da sua quase falência pra ela ser o que é hoje. Eu sou a Adri e escutem a minha história. Essa pode ser a última chance. Aqui é o Mug. E embora vocês já tenham escutado isso na intro muito foda que vocês arrepiou o cabelo do braço de vocês até 3 metros de altura, embrace your dreams, and whatever happen, protect your honor as a soldier. Que pariu. Porra, Mug, vou ter que mudar minha frase. Sabia! Filho da puta. Ô Fer, se você quiser falar essa parte, eu corto a introdução do Mug na boa. Tá? Não. Eu acho válido você falar também de novo. Não, eu vou falar outra, Ok, aqui é o Rafael Fer e Cláudio, lembre-se, você é a prova viva de que eu existi, de que eu fiz a diferença. Nice. Mas vocês são os dois filhos da puta mesmo, vocês pegam falas da mesma cena só pra gente ficar mais miserável lembrando dela, né? Ah, é demais, eu acho que eu e o Fer aqui somos fanboys absolutos de Final Fantasy VII, mas bora. É, e hoje nós temos uma convidada muito especial pra nos ajudar a falar dessa série muito maneira, que é a Giza. Olá, de novo aqui, né, sempre com a galerinha. Gente, eu falei que eu amo, eu vou me inscrever pra participar de todos os casts daqui, porque eu sempre pinto, né? Oi, cheguei. E o que eu vou falar? Princesa, não precisa se preocupar. Espero que não tenha esquecido o meu papel nessa história. Eu sou o líder, e você sabe o que dizem sobre o líder. Ele nunca morre. Ah, oh, meu muita Deus. Gente não sabe de onde é essa frase, mas é do Kokoro. Tem muitas frases muito, muito fodas. Se a gente escolher só uma, a gente vai ter problemas. Mas, enfim, antes de a gente começar, vamos ditar um pouquinho como vai ser a dinâmica dessa gravação. Como a gente tá falando de 15 jogos numerados, dezenas de spin-offs, remakes e afins, e tantas outras mídias que são abordadas, a gente não pode querer falar de tudo. Então, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um histórico da série. Vamos falar um pouquinho de cada título, vai mencionar os pontos deles que são mais interessantes, mas, no geral, a gente vai apresentar como a série se desenvolveu. Aí, mais pro final, nós vamos, de fato, falar um pouco mais das nossas experiências, dos nossos jogos favoritos, das nossas experiências. Apresentar o que que é essa coisa louca que é Final Fantasy, certo? Final Fantasy é uma franquia de jogos feita pela nossa querida Square Enix. Antiga Squaresoft. Ah, você lembra de Chrono Cross, Paz e tal? É, Chrono Cross não. Sim. É, Chrono Trigger, Paz e tal. Chrono Cross também, fala. Chrono Cross também era Squaresoft ainda? Não é Square Enix já? Sim, sim. Na verdade, até o Final Fantasy X e o Kingdom Hearts 1 ainda era Squaresoft. Foi a partir... Foi logo depois do lançamento dos primeiros jogos de PS2 que fundiu com a Enix. Não, é que eu pensava que o Chrono Cross já era Square Enix, mas tudo bem. Então você lembra de Chrono Cross e Chrono Trigger? Aquela Squaresoft se transformou na Square Enix atualmente, né? E lá em meados de 1987, a gente teve um gênio chamado Hironobu Sakaguchi. Que acabou fazendo o quê? O primeiro título de Final Fantasy VII. De Final Fantasy VII, né? De Final Fantasy. Olha... É muito fanboyzismo, cara. Não, eu tenho um problema, que automaticamente quando eu falo Final Fantasy, vem um 7. Mano. É um complemento, né? É um complemento, né? Tá ligado? Mas já automático. Mas eu vou me controlando. Foi uma raça lazarenta, velho. E teve Final Fantasy, que foi o título que reergueu a Squaresoft, né? Porque ela estava realmente meio perrengue na época, né? Tava à beira da falência. E a gente deve a Final Fantasy justamente o fato de, assim, primeiro, de ter criado uma nova forma de fazer RPGs, e segundo, de salvar a empresa que é responsável não apenas por Final Fantasy, claro. Eu tava vendo. Você ia falar um 7. Você ia falar um 7. Não. Porque ao contrário de certas pessoas, eu sei ver uma coisa overrated quando ela é, tá? Que ela já começa a plantar treta no começo do cast. Como foi dito, a gente tem que agradecer, porque, pensa, se não fosse Final Fantasy, a gente não teria Kingdom Hearts, a gente não teria Chrono Cross, a gente não teria muitas coisas Exatamente. Que a gente ama hoje. Se não fosse o querido, lindo Hironobu Sakaguchi, né? Que Deu lindo, cada teve comigo. Essa ideia aí, deve ter pensado no elevador, porque o japonês sempre tem essas ideias em elevador, né? Ou então, tipo, quando, tá, sei lá, 3 da manhã, ele acorda. Eu vou anotar isso no bloco de notas. Opa, fiz um blockbuster, vou ficar rico. É, e continuando aqui, né, Final Fantasy é responsável por diversos gêneros, né? E, assim, renovou o que a gente conhece por RPG, né? Então tem lá RPG por turnos, action RPG, RPG tático, corrida, ritmo, FPS, MMORPG. Então, assim, tem zilhões de estilos diferentes, né, para todas as plataformas, desde do celular até PlayStation 4 daqui a um tempo. É, então, né? se você não me venha com essa de Final Fantasy não rola para mim, tipo, porque tem um Final Fantasy que, tipo, encaixa pra você. Tipo, no seu gosto, daquele estilo ou naquele console que você tem, entendeu? Existe. É, cada um é uma experiência diferenciada, né? Então não tem que você comparar, não, pera, 1 é igual 10, ou 2 é igual 7, que não chega nem perto. Não rola. Cada um é completamente diferente do outro. E como a gente tem aí espalhado, né, por várias plataformas, ele é um jogo que já vendeu 100 milhões de exemplares, assim. Cara, é muita coisa espalhada aí. Pô, desde a época do Nintendo, né, do Nintendinho e tal, é muito, muito jogo. E agora, né, não sei se você já pode falar, mas imagine com o remake. Ah, é? Não, cara, os remakes... Esse remake vai ser a galinha dos ovos de ouro da Square por um bom tempo. Mas não apenas os remakes, mas mesmo ports. Às vezes nem chegou a refazer o jogo, mas você portar ele pra várias plataformas tornou ele muito mais acessível. Quando os títulos começaram a chegar na Steam, por exemplo, gente, tá deixando a série mais popular. Não jogos recentes, os mais antigos. Estão usando esses ports e tacando na Steam e chamando a atenção Steam, do pessoal. Steam, celular... Isso é bem importante porque, assim, por exemplo, beleza. Vamos pegar o querido... Que eu acho que é o mais querido, querendo ou não, que é o Final Fantasy VII. Antigamente, pra você jogar no PC, tinha como? Tinha. Por métodos nada muito facilitados, entendeu? Você tinha que fazer um auê, uma macumba, pra ele rodar no PC. Agora não, você vai na Steam, você compra ele e você joga, tá? Quem é que vai comprar ele? É quem não jogou só? Vai chegar pra um público novo? Vai. Eu não, porque eu tenho meu Play aqui ainda, meu Play 2. Mas, pô, sei lá, vendi meu Play 2, não tenho mais como jogar. Eu compro na Steam e vou jogar de novo. Exato. Então, essa cópia vendida, ela vai ser revendida de novo, né? Que eu falo assim, revendida porque eu tive o 7 no Play 2, mas eu vou comprar no PC porque eu jogo mais no PC. É mais fácil pra mim, é melhor jogar no PC e vai ter uma nova venda dessa unidade. Fora que um custo-benefício... É, exato. Eu ia falar, custo-benefício às vezes pesa, né? Nem todo mundo tem uma grana pra, tipo, desembolsar pesadamente em jogos. Então, você pega, tipo, aquelas promoções Summer Sale da Steam, compra todos os Final Fantasy de uma vez, tá ligado? Tipo, a R$20, tudo. Então, foi o que eu fiz e foi, assim, uma decisão boa da vida, porque são jogos caros, querendo ou não, jogos ainda são caros. E quando você tira a mídia física e você transporta ele pra plataformas mais acessíveis, tá deixando a galera jogar, tá deixando os pobres fudidos pra chinelo que nem eu jogarem. Isso é muito bom, sabe? Com certeza. E 100 milhões de exemplares foram aí aclamados pelo público, né? Popularizaram a maneira como se vê o RPG no Ocidente, porque também tem essa batalha tem, do RPG de RPG. Ocidente e do Oriente. De RPG. Ele popularizou muito mais isso, dando chance pra outros que vieram depois dele. E até o momento, né, foram lançados 14 jogos da franquia. O 15º já anunciado. Tem spin-off, etc, né? É, muita são coisa 14 jogos numerados. E os spin-offs, Tactics, Dissidia, Type Zero e por aí vai. O Teatro. É interessante colocar que a série consta no livro Guinness. Oh, yeah. Ela tem 7 recordes no Guinness, incluindo maior número de jogos numa série de RPG, né? Isso na época que ainda só tinham 13. Eram 13 títulos principais na época em que ele ganhou, 7 continuações desses títulos e 32 spin-offs. Caraca. Maior tempo de desenvolvimento, que a produção do Final Fantasy XII durou 5 anos. Acho que esse recorde vai ser quebrado pelo Final Fantasy XV. Né, que já foi, remake do Final Fantasy VII. É. E a venda de RPG mais rápido no último dia, que é um recorde que pertence ao Final Fantasy X. E além disso, nas listas de melhores jogos, sempre tem algum título. Na lista de 2006, a Famitsu, por exemplo, tinham 11 Final Fantasies. Sendo que em 2006, acho que tinham saído apenas 11 Final Fantasies. Os títulos numerados estavam lá. Sendo que 4 deles estavam no top 10. Primeiro Final Fantasy X, segundo Final Fantasy VII, por aí vai, entendeu? Eu senti uma, tipo, o meu favorito é melhor do que o seu. Mas tudo bem. Ah, você sentiu? Isso não foi intencional. Oh, meu Deus. Eu jamais faria tudo isso. Bem. Isso aqui tá parecendo muito Xbox é melhor que Play 4. Sony é melhor que Microsoft. Minha bicicleta é mais bonita que a sua. É, não. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem aqui é uma série que, independente de a pessoa gostar ou não, a gente tem que prestar uma certa atenção, porque ela meio que definiu muita coisa do que a gente vê na indústria de jogos hoje em dia. Da forma como se faz RPGs hoje em dia. Você pega até um exemplo bem besta. RPG Maker. Quais lógicas e quais designs e quais interfaces que a RPG Maker usa, essencialmente? As interfaces dos Final Fantasies antigos. Uhum. A ideia de classes, a ideia de magias, são coisas que foram herdadas, são muito próximas dos Final Fantasies antigos. Até, assim, a disposição de menu de batalha e coisas pequenas, mas que ficaram, se tornaram icônicas da sua maneira e que influenciam até hoje. Não só no RPG Maker. Influencia até hoje em jogos atuais, entendeu? Muito jogo que, tipo, surgiu depois de Final Fantasy, teve muita coisa inspirada nele, entendeu? Não, sim. Com certeza, né? É aquele negócio, se não fosse ele, talvez a gente não tivesse vários outros jogos. Mesmo que não seja do ramo de RPG, tem muita coisa que é baseada no estilo do RPG. Exato, nem só em estilo, na história, situação de magos, classes, essas coisas. Exatamente. Talvez não seria a mesma coisa se não existisse Final Fantasy, gente. E só pra fechar esse nosso arco da história aqui agora, é como, né, já foi falado, 100 milhões de cópias vendidas até hoje em todos esses tempos, né, todo esse tempo de história de Final Fantasy. Se juntar o Final Fantasy XV e o remake do Final Fantasy VII, cara, esse número vai se aumentar de uma maneira... Que assim, a gente não faz ideia da proporção. Porque é que nem a Adri falou, eles têm a galinha dos ovos de ouro, cara. Se eles quiserem, eles podem lançar remake até do Final Fantasy 1 daqui uns 10 anos, que eles vão fazer dinheiro. Ah, mais um remake do Final Fantasy 1? Já tem tanto? É, então... Não, mas assim, porque pega direto no fio da galera. Chega lá no coração, assim, ó, naquela parte chamada nostalgia, e aperta, assim, mas aperta com gosto. Entendeu? E o cara fala, toma minha carteira, toma meu cartão que eu vou comprar, toma, cara. Toma meu corpo, né? Não adianta, ele joga o dinheiro na tela. Então, assim, a Square Enix, ela fez um trabalho, assim, que eu acho que nem ela tinha ideia da magnitude que ia se tornar. Com certeza. Então, assim, é uma coisa icônica, tanto dos RPGs japoneses, quanto pro universo dos videogames em geral. Né? Se não fosse Final Fantasy, não existiria metade das coisas que a gente conhece hoje. Exato. Isso é verdade. gente já puxou muito saco aqui, né? Porque é isso que nós fazemos de melhor. Porque nós somos fanbots. Imparcialismo não existe aqui. Não, gente, tipo, eu vou até pedir desculpas. Galera, se vocês estavam esperando um cast imparcial, vocês estão no cast errado. Nós não somos jornalistas, errada, então não esperem rolar, isso. Não vai acontecer. Não, porque, então... E fora porque, assim, por exemplo, eu sou extremamente fanboy de Final Fantasy VII, mas também sou muito fã dos outros Final Fantasy. Então, fodeu. Adri também, Fer também, Gisa também. Acabou. Então, tem, amigos, vocês mais. Não vão... Imparcialidade vai passar longe daqui. Mas ainda assim, a nossa ideia é ser informativa. É. A gente deu uma introdução, mas vamos falar um pouquinho realmente do histórico, como começou. Ok, então como é para o nosso cast ser informativo, vamos começar com informações da Square, né? Como que se fundou, como é que tá aí, como é que foi. É, então lá, a Square se iniciou no mercado de jogos lá por volta da década de 80, né? Com os RPGs simples, que é o que tinha naquela época, que podia ser desenvolvido pro Nintendinho, uhum. Né? Mas assim, em 87, o interesse na plataforma era bem pequeno. O que já foi falado também quase levou a Square à falência, né? Naquela época não era parada muito difundida, né? Era muito diferente do que a galera estava acostumada. E só que nessa mesma época, o Sakaguchi começou a trabalhar num projeto ambicioso de RPG para versão de cartucho, né, do Nintendinho, que era inspirado, meio que inspirado no Dragon Quest, que também é um outro super famoso. É, é importante a gente colocar que, assim, o Dragon Quest, ele, pelo menos no Japão, ele tem a mesma força que o... Que o Final Fantasy. Que o Final Fantasy, talvez, lá tem até, historicamente, tem um pouco mais de força do que historicamente, lá, o Dragon Quest, eu acho que é até mais forte, realmente. Alguns mangakas que eu digo, alguns, né? Alguns mangakas que eu digo, eu ia falar isso. esses filhos da puta. Togashi vai trabalhar. Galera, só pra esclarecer, eu não tô falando Sakaguchi errado, não, tá? Eu tô falando de propósito, porque nome japonês ninguém lembra, tá? E eu só tô lembrando que eu tô lendo, senão eu também esqueceria. E continuando aqui, né, como ele é muito, assim, batia basicamente de frente com o Dragon Quest, que já era muito famoso, né, ele foi reconhecido que podia ser o último jogo do estúdio, né, porque o quê? Tava quase falindo. Tinha um concorrente, né, pô, extremamente forte. Que aí eles pensaram, pô, vai ser difícil de bater esse cara, e então surgiu a brilhante ideia de nomear o jogo de Final Fantasy, que é o quê? Assim, na tradução literal, Fantasia Final. Que é o quê? Pô, era o último recurso da empresa, é ou vai ou racha. É isso. Entendeu? Então, pô, vamos colocar o nome que tá representando a nossa situação de merda, né? Só que nunca vai ter o final. Só que nunca vai ter o final. Acabou que... Assim, você falou que a ideia era ou vai ou racha, e no fim das contas foi mesmo. E não vai rachar tão cedo. Não vai rachar tão cedo mesmo. Né? E assim, foi o que levantou a empresa, virou o carro-chefe, e até hoje, assim, é o que a empresa é reconhecida por, assim, a obra-prima. Automaticamente, quando você fala Final Fantasy, você lembra de Square. Com certeza. O sucesso do primeiro jogo foi muito grande, o que já levou, assim, deu certo uma vez, vamos investir na sequência, né? Já a sequência, ela trouxe muitas coisas inesperadas. Primeiro, não foi uma sequência clássica. Não trouxe de volta os mesmos personagens. Ela trouxe mundo diferente, ela trouxe personagens diferentes, ela trouxe uma storyline diferente. O que tinha em comum pra dizer, isso é um Final Fantasy? Elementos do enredo que eram parecidos, porque, assim, esse começo ainda eram RPGzinhos medievais e por aí vai. É aspectos gráficos, um pouco da mecânica. E é o mesmo universo, digamos assim, né? Então, não. Multiverso, digamos assim. Porque tem, por exemplo, Chocobo, essas situações. Tem referências. Na época ainda não tínhamos Chocobo, né? Sim, na verdade. Beleza, mas tipo, existem coisas que você vê que tipo, é do mesmo mundo, digamos assim. Do mesmo universo. Assim, ainda existe uma controvérsia grande sobre demais. Isso. Pessoalmente, eu quero pensar que são multiversos. Eu não sei. Mas a verdade é que eles já no segundo título, eles mostraram que uma das características mais fortes da série era justamente a ousadia de um título pro outro. Você transformar a história de um título pro outro pra que, assim, de fato sempre trazer coisas novas, mas sob um único título. Uhum. A primeira sequência, de fato, que foi aparecer só foi aparecer lá em 2003, que foi Final Fantasy X-2. Antes disso, não teve nenhuma sequência de jogo pra jogo, assim, um jogo que, de fato, continuasse a história do seu antecessor. A única coisa que teve foi um OVA, que era uma continuação meio solta do Final Fantasy V, que se passava alguns milhares de anos depois, que esse OVA foi lançado em 98. Mas fora isso, não tinha nenhuma sequência. Quando elas foram começar a aparecer? Quando a Square se fundiu com a Enix, dando origem à Square Enix que a gente conhece hoje. Final Fantasy X surgiu ainda como Squaresoft. A partir do 12, do do 12 eu tenho certeza, do 11 eu já não tenho tanta certeza, mas acho que sim. A gente já falava de Square Enix. Como o Final Fantasy evoluindo, o pessoal falou assim muito de multiverso, e eu vejo ele bem como multiverso mesmo, por causa dos elementos que ficam. Mas o que eu sempre admirei no Final Fantasy, né, é que eles trazem tanto a parte medieval, mas você vê muitos elementos steampunks nele muitas vezes, né? A evolução, sim, do jogo em si. Porra. E isso eu achava muito, muito, muito legal. Principalmente quando você pega os mais atuais, isso era de se encher os olhos. E ela virou uma vitrine criativa para desenvolvedores aí também. Enfim, ela ditou. A verdade é assim, eu sou design, você tem uma pessoa que faz e o resto olha e fala, caraca, aquilo é legal. Foi isso que o Final Fantasy fez pra indústria de jogos, pra indústria de conceito de jogos. Por causa dessa vitrine, ele abriu espaço pra franquias majoritárias mesmo? Majoritárias, mas são outras franquias que tem muita força dentro da Square, isso, hoje em dia. Que assim, o que a gente conhece delas hoje é por causa da força que Final Fantasy conseguiu. E de acordo com o próprio Sakaguchi, eu comecei a conseguir falar o nome dele. Eu tava aqui, Sakaguchi, antes não tem ideia da coisa. Eu falei, vou errar esse nome. Numa entrevista dada pra ele, a Famitsu, em 17 de dezembro de 2014, né? Porque ele foi questionado sobre qual é a essência do Final Fantasy. Porque Final Fantasy, ele dá um choque. Principalmente, ele tem muitos fãs, mas vamos ser sérios. Também tem muitas pessoas que não gostam de Final Fantasy. Eu não entendo porquê, mas não gosto. Ah, todo mundo tem o direito de estar errado. Essência, né? Mas enfim. E ele respondeu o seguinte. Estradas onde ninguém deixou suas pegadas, superada por pessoas que simplesmente vivem sua vida com todo o seu coração, e que nasce quando eles finalmente atingem a mesma meta. Eu vou puxar um pouquinho do saco do Mug, isso é tão olimpista. Gente, gente, valeu. Mano, não é, e não é. E isso é legal, porque assim, agora pra gente fazer até um pequeno comparativo, quando você vê mangá, tem muito dessa essência da amizade, do lutar, ou seja, não importa quem você é ou quão pequeno você é, você pode fazer grandes coisas, desde que você mantém os seus princípios e tem amigos. E o Final Fantasy tem muito disso. Sim. O Final Fantasy traz essa ideia do que a gente vê em mangá, em anime, tudo, pra dentro do jogo. E isso se tornou essência, se tornou conceito. E, na verdade, se você olhar os outros jogos que vieram, todos eles têm essa mesma essência de amizade, de passar algo bom. Sim. Ai, meu coração. Nós falamos que nós temos 15 jogos numerados, tipo, 14 jogos lançados, um anunciado, uma pá de spin-offs, mais não sei quantos remakes. Então nós vamos falar um pouquinho deles. Isso aí. Vamos passar todos os títulos e junto com os títulos nós vamos falar dos spin-offs relacionados pra gente não ter que te falar lá na frente e perder todo de vista. E na hora que a gente falar do Final Fantasy VII eu vou mutar o Mugil Fer. Porra! Mas ok. Oh. Enfim, não, mas ó, se você parar pra pensar, a gente tem uma sequência grande de jogos, entendeu? Então vai dar pra falar tranquilamente, e a gente não vai poder falar, tipo, muito de Final Fantasy VII, que senão a gente não vai falar de outros jogos. Eu aceito, okay, mãe. Ok, posso viver com então isso. A gente vai conseguir se controlar. Mas então, o primeiro jogo, Final Fantasy I, que a gente fala, mas na verdade o título dele é apenas Final Fantasy, né? Uhum. Ele foi lançado originalmente pra NES, Nintendinho, lá tempos atrás. Só que, obviamente, ele tinha que voltar atualmente com vários remakes. Ele já foi lançado pra GBA, Play 1, PSP. O do PSP ficou extremamente legal, o remake dele, cara. Porque eu joguei, tipo, bem legal mesmo. Eu acho que o de PSP foi um dos mais bem feitos. Foi né, o mais então... vendido, acho que, dos remakes também, eu acho, se eu não me engano. Ao total, suas versões, assim, tipo, original e remake, né? Elas já venderam ao total 2 milhões de cópias, cara. Tipo, coisa pra caramba. E essa história, ela é centrada nos Light Warriors, né? Que são os guerreiros da luz. Ó, ó, ó. Ó, luz. E eles são, tipo, eu realmente acho bem legal o conceito dos Light Warriors. O character designer deles é muito legal, assim. As armaduras, se você pegar... considerar o remake. Se considerar, exatamente. Se a gente pensa no original, são, tipo, bloquinhos coloridos. Exatamente. No NES, era apenas... Ah, esse é roxo, aquele é laranja. Ok. Né? Mas se você, mesmo na época dos bloquinhos coloridos, Dri, a gente teve imagens que foram lançadas dos jogos, já tinha um character design mais ou menos colocado ali, tinha, né? Que ter, né? E foi introduzido todos os elementos clássicos, né? De Final Fantasy. Classes, jobs, né? Por aí vai, né? Muitos inimigos que a gente vê até nos títulos mais recentes surgiram nessa época. Ligar heróis a determinados elementos, a ideia do combate por turno surgiu nessa época também. Apesar de a história ser razoavelmente mais simples do que outras coisas que nós vimos na série, um jogou as sementes pra tudo que veio depois, claro. Só que ele não fez isso sozinho. Tanto é que o 1 e o 2 são muitas vezes tratados juntos, porque eles têm um espaço de tempo muito curto entre eles. E não são tão grandes. Exato. Tanto é que em muitas compilações os dois são lançados juntos. Deixa eu só reformular. Eles não são tão grandes quanto outros Final Fantasy. Eles eram bem grandes para a época. Isso tem que até ser considerado, porque olha só, ele foi lançado em 1987. Exato. A Gigi, que vai fazer 35 anos esse ano, tinha uns 7 aninhos. É muito tempo. Era uma época em que o jogo ele era grande demais. Hoje em dia você fecha ele menos de uma hora, eu acho, uma hora e poucas. Muito esforço aí você vai e fecha, mas isso todos os títulos de 90 pra baixo, às vezes até alguns de 95 pra baixo duram uma hora. A gente tem que fazer, como você fala de Star Wars, putz, Star Wars 1 é bom ou é ruim? Cara, ele é ruim, mas ele é bom. O problema é que você tem que ter na mente que naquela época eles fizeram aquilo com a tecnologia da época. Hoje em dia você coloca os blocos e fala, mas que basta esse negócio, o que é isso, entendeu? Exato. Na época a gente olhava aqueles bloquinhos coloridos, falando, nossa, olha o maguinho, que bonitinho, sabe? Você tem que levar em consideração nessa questão de tempo de gameplay, também devido ao potencial que eles tinham naquela época, né? Eles não aguentavam muito, não tinha muita memória, então não tinha como, sei lá, fazer um RPG que nem hoje, sei lá, de 100 horas de jogo, porque era impossível, né? O Nintendinho não aguentava nada, não tinha nem save alguns jogos. Então, você ainda tinha que viver com a sua mãe reclamando, entendeu? Que aquilo ali ia queimar a TV. Pausa esse jogo, menino, vai jantar. Desliga esse negócio do capeta aí, tá soltando as magias. Vai queimar a TV, rapaz. Menino, eu vou fazer novela, olha. Vai quebrar. Olha lá, ele invocou o Satã lá, que é o Ifrit. Vai matar a nossa família. E quando começou a aparecer um summon de fato chamado Diablo, como que se explica pra família isso? Ah, não, mas eu tô invocando o Diablo aqui pra matar meus inimigos. Nossa, gente, é por isso que, assim, Final Fantasy nesse ponto ainda é de boa. Imagina se você tentar jogar, sei lá, um Shin Megami Tensei com a sua mãe perto. Ah, que você não. Literalmente summona o Lucifer. Que era, enfim, muito louco, por sinal. Eu gostava dele. Só falar mais uma parte aqui do Final Fantasy 1. Quando eu joguei Final Fantasy 1, eu joguei no PlayStation 1. Eu joguei no PSP. É, e assim, e eu sofri uma grande decepção, porque tinha uma CG de abertura. Então, e eu não conhecia. E é uma CG muito foda e tal, aparece dragão, então, não sei o quê. Tem os Light Warriors extremamente da hora, né? Aí começou o jogo. Eu abaixei, pui a mão na testa. Eu falei, pô, eu gastei R$15. Falar isso, eu gastei tipo R$10 no CD pra isso. Gastei R$15, foi uns bonecos quadrados, tela, né, a visão de cima, isométrica. E eu, caralho, velho, por que que tu acendia toda hora esse jogo é uma bosta? Aí depois, assim, eu me arrependi das minhas palavras, joguei, dei final e tal, aí minha vida mudou. Mas assim, essa foi a primeira impressão que eu tive de Final Fantasy, ele me enganou. Normal, todo mundo já esteve lá. Então, continuando, agora vamos falar de Final Fantasy 2. Como já foi dito, Final Fantasy não é porque não é numerado do 1 até o 15 que segue uma sequência fixa de história. Não é porque... Aliás, já imaginou uma sequência fixa de história que tivesse, tipo... 15 títulos, cara. Então, mas assim, eu acho que perderia o que é Final Fantasy. Que a graça do Final Fantasy, eu acho que o sucesso que fez é isso aí de ser completamente diferente. Eu acho que eles perderam um pouco a mão quando eles quiseram dar continuação. Tipo, Final Fantasy 10, puta, é um excelente jogo. O 10, 12, meh. Final Fantasy 13, mais ou menos. Aí o Final Fantasy 13, 2, meh. Entendeu? Então eu acho que não tem necessidade de dar continuação numa coisa que já é boa por si só. Né? Foi um pouco da, assim, que eles perderam a mão. Mas então, vamos lá, falar de Final Fantasy 12, foco. Uhum. Né? Então foi lançado também pro Nintendinho, né? Com vários ports e vários remakes, que é sucesso, né? Você lançar remake e port de coisa que a galera gosta. Aliás, escutem o cast de remakes, por favor. Com certeza, olha o gancho aí. Uhum. Que foi lançado originalmente em 1988, nem tinha nascido ainda. Com novos elementos característicos da série, que foram introduzidos nesse título, né? Que é o quê? Chocobos, o Cid, que é muito famoso, Cid, né? Chocobo e Cid são assim. E Kupo, também a gente vai falar daqui a pouco, são assim, ícones essenciais pra você falar de Final Fantasy, Mog, né? Também, galera... mas Mog vai só vir no 6, que eu falo São do parente. A gameplay, né? O estilo de jogo continua continuou basicamente o mesmo, com alguma refinadinha em gráfico ali, porque também não tinha como melhorar muito naquela época. E esse jogo, ele acompanha a história de Firion, Firion da mãe, a Maria, o cara, que é o Guy, Mito Guy, e Leon Hart, que é parente do Squall, que é um emo que eu não gosto. E a gente vai falar dele depois. Não, deixa o meu emo em paz. E sua resistência contra o Imperador de Palamécia. Sim, é parecido com Paramécia, é um item do jogo também. E nesse jogo, ao contrário do primeiro... Que é um bichinho unicelular que vive na água. Isso, também aí a professora de biologia entrando em ação. Muito obrigado. De nada. E nesse jogo, ao contrário do primeiro título, foi dado muito mais destaque ao desenvolvimento dos personagens e narrativa. Que também é uma coisa assim, que é uma característica assim... suprema de Final Fantasy, que é desenvolver a história e cada um dos personagens principais, né? Não é aquele jogo, tem 15 personagens, você só joga com aquele ali porque ele é o principal e o resto tanto faz a história deles, né? É uma coisa que eu gosto, que é esse desenvolvimento de história. A versão original não foi lançada no Ocidente, o que levou a uma confusão na numeração da série, que só seria corrigido com os remakes e ports posteriores, que sim, eu me confundo. Até quem é fã acaba se confundindo. Ah, o 2 é o 4, que o 4 é o 5, o 12 é o 3. Entendeu? Porque teve umas viadagens lá no Japão que eles não quiseram lançar e daí deu um rolo. Eu não joguei muito do Final Fantasy 2, mas assim, ele é tão bom quanto o primeiro, melhor por causa de desenvolver mais os personagens. Mas assim, no, os mais antigos não são a minha praia. Porém, não deixam de ser bons. Os primeiros títulos, em termos de diversão de jogar, eles não passaram tão bem no teste do tempo assim, se você for pegar os originais. É a ordem natural das coisas. Mas o legado deles é tão importante que foram justamente os dois títulos que ganharam mais remakes, que ganharam mais adaptações para diferentes plataformas, justamente para levar o legado deles adiante. Precisa de novos remakes, porque ainda assim, se você comparar o remake do Final Fantasy 3 e 4 pro remakes, tipo, melhor, vai, do PSP, remakes do PS, do 3, 4, então do caralho, tá ligado? Foi lançado como assim, Crystal Chronicles, aquele lá? Era um e o 2, ou 3 ou 4, não lembro agora. Não lembro. Era um e o 2, era Chronicles, era Chronicles, tá certo. Era Chronicles. É, mas é aquele negócio, assim, não, atualmente, se você fala, a galera não, às vezes não conhece, não pegou um ou dois pra jogar, né? É aquela parada, é a galera que é realmente fã e quer ver, pô, quero ver como é que foi o primeiro, quero ver como é que começou isso que eu jogo hoje, né? Mas não é todo mundo que tem essa paciência, entre aspas, de pegar o Final Fantasy 1 pra jogar, por exemplo. É, porque realmente é meio... É mais comum, na verdade, o pessoal pegar do 5 pra frente, do 6 pra frente. Exato, do 6 pra frente. Principalmente do 6, pra frente. É aquele negócio, a galera fala, puta que pariu, eu sou fã de Final Fantasy. Eles perguntam, qual você jogou? Ah, joguei o 7. Porra, como é que você é fã de uma coisa se você só viu um filme, você leu um livro ou você só jogou um jogo? Ah, entendeu? Cara, nesse ponto eu já sou mais de boa. Assim, se alguma coisa da série atraiu a pessoa, ela pode se dizer. Não, fã. Sim, mim, mas eu falo assim, o cara fala, pô, Final Fantasy é o melhor jogo de Final Fantasy, é o melhor de todos. Como é? Você não tem comparação, Final Fantasy 7, tipo, o cara, o Final Fantasy 7 é o melhor Final Fantasy que tem. Beleza, você jogou Final Fantasy 7, qual outro? Final Fantasy 7. Entendeu? Não tem comparação, não tem uma base pro cara falar, não, pera, mas o 1 tem isso, o 7 é melhor nisso, mas perde no 8 pra trama, sei lá. Tem galera que é xiita demais no fanboyzismo e acha que é o cara, sabe tudo. A fanbase de Final Fantasy é um inferno, vamos ser sinceros. Não, sim. Porque assim, como qualquer fanbase. É um elitismo do caralho. Não, a galera que gosta mais dos antigos é elitista, a galera que gosta dos mais novos é chata, xarope, fica brigando e todo mundo se odeia, mano. Vão ser mais felizes. Plantar batata. Pelo amor de Deus, vão lavar uma louça. Vão criar chocobos, pronto. Complicado. Vão limpar merda de chocobo. Desculpa, foi forte. É por caras que nem o Mug, que a fanbase não melhora, velho. É, isso eu tenho que concordar, infelizmente. Enfim, seguindo, o terceiro título que foi lançado pro Nintendinho foi Final Fantasy 3, que foi lançado em 1990. Ele introduziu também novos elementos que seriam característicos da série dali em diante. Foi o primeiro jogo em que, de fato, era possível mudar de classes ao longo do jogo. Antes as classes estavam presentes, mas você tinha que escolher ela no começo do jogo, você não mudaria de classe no meio do jogo. E foram adicionados comandos extras, além do Attack, Magic, Item, que era o Steel ou o Jump, dependendo da classe. O Steel é da classe Thief, o Jump é da classe Dragon, e esses mesmos comandos foram utilizados em outros jogos. A versão original segue a história dos chamados Onion Knights, que é a classe inicial do jogo. É os Cavaleiros da Cebola. Onion Knights me lembra muito o Cavaleiro das Cebolas do Game of Thrones, cara. Não, não tem como. Eu imagino ele sendo o líder, cara, agora. Os quatro protagonistas do jogo fazem parte dessa classe. No Dissidia aparece um Onion Knight bonitinho, com uma roupa fofinha. Ele é uma fofa. Mas na versão de DS e nos ports dela, inclusive o port da Steam, esses Onion Knights foram individualizados e ganharam um nome próprio, uma história própria, sendo que o protagonista é o Luneth. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Luneta, mas... é o Luneta, é, pronto. Foi um remake, né? Eles refizeram um pouquinho algumas coisas pra poder dar uma história. Porque antigamente era muito genérico demais, né? Isso. Então eles queriam dar um cara... não tinha, não eram... Eles queriam dar um... Do, pelo menos do 1, assim, eles não tinham separação. Do 2 tinha um pouquinho, mas o do 3 era, tipo, cebolinhas. Isso. Eles queriam dar um ar mais pra, tipo, caracterizar cada um, se apegar a alguém, entendeu? Que sempre tem Final Fantasy novos, né? Não tinha no 2 e no 1. Uma coisa legal do 3 é que ele disponibilizou 23 jobs. Então, tipo, você passou do negócio pra 23 jobs, que permitia 279.841 configurações de grupos diferentes no Final Fantasy 3. Olha a matemática por trás do rolê. Aí, imagina você, em 1990, você ia jogar, você jogava de novo pra configurar diferente o seu grupo, então você já tinha aquele intuito de jogar o jogo várias vezes pra fazer várias combinações. Aí tinha as farofadas, vou fechar o jogo só com White Mage. É, exatamente. E a sua mãe falando que você não aprendia nada enquanto jogava videogame, né? Na sua cara. Não, primeiro, nesses Final Fantasy, o quanto que você tinha que calcular, tipo, ataque, defesa, mano, nossa, velho, para. É, você tinha que ter um nível de estratégia tinha que ter mais foda. Não, não é essa farofada que tem hoje em dia, tipo, não. Nos Final Fantasy antigos, você tinha que calcular muito minuciosamente, gente. Você tinha que ser bom. E assim, eu não joguei o port de DS, aliás, o remake de DS, eu joguei o port dele pra Steam. Comecei, eu não joguei ele inteiro. Eu vou ser bem sincera, o 3D dele me incomoda muito, cara. Eu achei muito esquisito, os personagens são bonitinhos, mas sabe quando alguma coisa lá não parece que encaixa? Eles são cabeçudos, pode falar. Eles são cabeçudos, mas são legais. Pô, bem melhor do que antigamente era, tá, Adri? Não, não dá pra se ganhar em tudo também, né? Não, mas só o fato de ter tornado ele acessível é bacana. É só, acho que é só uma treta de estilo mesmo, porque, sei lá, pelo menos a parte de PC ficou muito pixelado, mais pixelado do que deveria ficar. Mas, porra, entendeu? Também, você queria o quê? Era DS, é uma telinha minúscula, então, tá ligado? Cara, aí fizeram um port pra, tipo, PC, você pega um PC e uma tela de 20 polegadas. É, a não ser que eles fizessem um remake, que eu acho. Pra editar vídeo, eu vou querer jogar um joguinho originalmente feito em 8 bits, de fato. Eu sou uma idiota, né? Querendo com a resolução, né? 200x300. É. Mas é interessante ver como os remakes, eles acabam tendo que colocar mudanças importantes na história. Poxa, antes a gente tava falando de uma classe. Os protagonistas eram uma classe, até no Dissidia, eles eram uma classe. Exato. Eles não tinham tanta individualidade. Mas o remake de DS, no que veio dele, eles precisavam dar caras e nomes e histórias pros personagens. E fizeram isso muito bem. É, eles começaram a se tornar caricatos, né? Começaram a virar realmente, assim, pessoas, entre aspas. Não era, sim, tipo, ah, eu jogo com o White Mage, ah, eu jogo com o Knight, ah, eu jogo com, sei lá, o Sorcerer, por exemplo. Eles tinham nome, tinha história, tinha uma parada pra desenvolver, né? Tinha, sei lá, um interesse romântico e foi virando como se fosse realmente uma história sendo contada. Que foi lançado em 1991 e foi o primeiro jogo da franquia pro SNES, Super Nintendo aí, então era só Nintendinho, e aí veio pra Super Nintendo, o SNES. E ele foi lançado no ocidente como Final Fantasy 2. É, ó a merda os caras começando. Eles fuderam mais o rolê, né? Já não tem cronologia, ainda caga a cronologia que tem. Pois é, e aí a mudança de plataforma, né, fez o jogo revolucionar a série e trouxe uma obra mais voltada pra narrativa. Então as histórias eram mais longas, o desenvolvimento dos personagens também era muito bem trabalhado, né, e também tinha o modo de jogo que é discussão até hoje, porque há saudosistas, como o Rodrigo falou, a comunidade é meio tensa. Tem a galera saudosista e a galera não. Que foi o Active Time Battle. O pessoal que gosta do estilo ainda fica naquela saudade e tudo mais. Ele segue a história do Cecil, que é um cavaleiro negro. Legal falar, então, aí que, por exemplo, no 3, só no remake que a gente teve um personagem principal. No 4, que realmente apareceu ter um personagem principal no tem um herói, exatamente, lá, entendeu? Cecil que, tipo, chegou e falou, tipo, não, agora vocês dão atenção pra mim, porque eu sou o personagem desse jogo, entendeu? Eu sou o bonitão. Cecil, bonitão! Um cavaleiro negro. Um cavaleiro negro. Cara, imagina, gente. Olha só, o cara é herói, Dark Knight. Olha só quanta coisa linda junto. Enfim, isso é uma trajetória pra impedir o feiticeiro Gobes, né, de se utilizar dos cristais de poder que tinham sido introduzidos lá no terceiro, né? O terceiro trouxe, mas aqui foi mais visível isso, pra destruir a Terra. Porque, obviamente, todo mundo quer destruir a Terra e você sempre quer salvar a Terra. Então, essa a história girou em torno disso. Recebeu uma sequência, né? O Final Fantasy IV The After Years, em 2008. Isso, The After Years. Pra celular e em 2009 pra WeShop, na WeShop. E a complicação lançada para o PSP em 2011 trouxe, além de dois títulos, um terceiro, entre eles chamado Final Fantasy IV Interlude. Todas as suas versões vendem em torno de 4 milhões de cópias ao redor do mundo. Então, foi o boom, talvez até por ter o primeiro herói, né, mesmo? Era o cara com quem todo mundo podia se identificar, né? Tipo, era uma coisa, tipo, uma figura única e não uma classe. E é legal a gente falar que estão começando a ficar claro um dos elementos de narrativa que são muito comuns, que é a ideia dos cristais. Vários jogos da franquia, a temática gira em torno de cristais. Até, se a gente for pensar no exemplo mais recente, a compilação do Final Fantasy XIII é a Fábula Nova Cristales. Então, assim, até hoje, você usar cristais como um ponto de partida pra você contar uma história dentro de Final Fantasy tá presente, tá lá. Em diferentes formas, claro, mas é um elemento recorrente da série. Agora vamos parar pra pensar essa parada que, tipo, no Ocidente chegou como número 2. Imagina o cara que no Ocidente jogou Final Fantasy 1. Aí, tipo, meu, chega aquele o Final Fantasy 4 pra Super Nintendo. Ele vê, tipo, o pulo que teve de evolução, tá ligado? Ele, caralho, aquele jogo ali era um 1, esse é o 2? Aí, tipo, depois não, saiu... Tipo, fuder a cabeça de todo mundo, né? Ai, caramba, ninguém tá entendendo mais nada. Nossa, mas isso foi uma evolução muito grande. Aí você pensa, aí lança o 2 que, na verdade, veio como 3, aí o gráfico era uma merda. É. Aí o cara, pô, mas peraí, se o 2 é melhor que o 1 e o... Como assim que o 3 é pior que o 2? Aí o cara, o que esses caras estão fumando pra criar esse jogo aí? Tu tá regredindo, né? Ai. Mas assim, isso é um problema que aconteceu lá no Japão, que eles não quiseram liberar a versão pro Ocidente. Uma coisa é o Japão não querer liberar, outra coisa é os caras que localizaram o jogo aqui, ao invés de seguir com a porra da numeração original, não muda a numeração A, não vai dar nada. Depois ninguém conhece mesmo, ninguém conhece. Vamos mudar, vou colocar aqui Super Mario 4, ninguém vai saber. Até faz. Até os carinha que pula, né? Começaram a aparecer dragão aí pulando. Fechou. Então. Só alegria. Ok, e continuando, agora vamos para Final Fantasy V, né? Que foi lançado em 92 pro Super Nintendo. E não tendo a sua primeira versão lançada no Ocidente. De novo. Ok, essa frescura de novo. E conta a história do Bartz, né? Não, deixa a piadinha pra lá. Que ao investigar a queda de um meteoro, se depara com uma crise que leva à destruição dos cristais que controlam os elementos no mundo. Né? Que é os cristais que a gente tava falando, que gira a questão de poder, de vida, etc e tal. Né? E foi causada por quem? Pelo vilão X-Death. Né? Ele era a morte. Legal. Né? Ele era a morte, não é mais. O jogo traz de volta o sistema de classe. É o professor de inglês causando, né? Porra. O jogo traz de volta o sistema de classes, dando grande liberdade de customização ao jogador. Então voltou de novo, né, você poder escolher as classes que todo mundo já conhece. E recebeu uma sequência em OVA, né, que é Original Video Animation, que é o desenho lá. Né, tem geralmente de 40 minutos a uma hora e pouco, dependendo. Que foi lançado em 98, 6 anos depois do lançamento do título. Produzido pela Madhouse. Madhouse, que é uma puta de uma produtora que, assim, a gente não nem tem... fala de Madhouse aqui, né, gente? E assim, Madhouse e One Punch Man esse ano, hein, galera? Porra! Fica a dica. Fica a dica. Mas então, o Final Fantasy V, ele... Uma coisa que eu gosto muito dele é que os personagens jogáveis são muito legais. Foi um daqueles que eu acho que eu senti mais simpatia imediata pelos personagens jogáveis, sabe? Poxa, você joga com uma pirata, cara. Eles são apresentados de uma forma que você vai, sim, como dizer, se aproximando você mais deles, você vai se apegar, sabe? A eles, né? E assim, e tem um approach mais pra esse lado de apegar mesmo. Porque assim, mesmo sendo classe, cada classe tem uma característica diferente, né? Então você acaba meio que... É, gostando mais da classe, mais de uma do que da outra, por causa do estilo dela de jogo, ou como é que ela funciona, né? Então eles começaram a desenvolver mais também essa questão de jogabilidade, né? Não só de história. Exatamente. É que você pode jogar com um time inteiro de White Mages. E isso pode ser até razoavelmente viável, dependendo das habilidades que você evolui antes, porque você consegue misturar um pouquinho as classes de uma forma. O negócio é caos, é Holy, é Supernova, é Firebolt. Light Mage é o caramba. Não, assim, e pelo que você... Pela forma como você evolui, você pode pegar traços de uma classe e jogar na outra, entendeu? Leva tempo? Leva, mas você pode fazer um time de White Mages completamente sanguinoso e destruidor. Sim, não, com super certeza. Super possível. Claro, claro. Mas... Não é porque eu tô de branco que eu tenho que salvar, eu posso matar também. Exato. A roupa fica vermelha no fim da luta. Eu achava bastante carismático também o Bart. Pode ser, Bart porque é gracinha, eu acho ele muito parecido com o Balfour. Tem o jeito cabelo, o jeito meninão, assim. Mas... Só que eu acho que o Bart, ele é mais bobão do que o Balfour, sabe? É porque legal da época ser diferente dele ser um pouco mais novo. Talvez se a gente envelhecesse o Bart, até o nome é parecido, talvez, aí fica a história. Talvez em uma realidade paralela o Bart seja o Balfour mais novo. Pode ser. Olha o fandom feminino entrando em ação. Vamos lá, galera. Vamos ouvir as descrições lindas e detalhadas agora. Uma coisa que é legal, eu falo que todo fandom ele tem coisas boas e coisas ruins. A parte ruim é a palhaçada que a galera fica de talzinho é melhor que talzinho. Não, talzinho é melhor que talzinho porque você gosta desse talzinho. Exatamente. Quando chegar no set, o nego vai querer me crucificar, porque vocês vão entender por quê. Mas é porque eu, Giza, vejo assim. Mas a coisa boa da comunidade também é a quantidade de fanart, a quantidade de fanfic que é gerada, a quantidade em cima disso. Por favor, não entrem nos campos de Aoi, obrigado. Eu ia falar a mesma coisa. Agradeço. Eu não gosto, mas eu também respeito quem goste, tá ligado? Mas eu acho legal, por exemplo, você pegar, que nem a gente falou, pô, talvez ele seja uma realidade alternativa, isso. Por quê? E você começar a deixar a sua imaginação trabalhar do porquê daquilo. Então, isso é a parte legal do fandom, né? E a comunidade de Final Fantasy é muito criativa. Ela... E assim, eu acho, se a galera fica tanto com esse mimimi de um é melhor que o outro, cara, vai jogar Final Fantasy 1, que ninguém tem nome. Pro outro lado, o melhor é a sua classe. Você não tem que pensar em nada. E assim, uma coisa que eu esqueci de comentar que eu achava legal dos Final Fantasy antigos é isso. Como você não tinha nome, como você não tinha o background do personagem, você meio que imaginava a história. É. Né, você ficava, poxa, peraí, mas o cara é um Black Mage. O que aconteceu pra ele virar um Black Mage? O que ele tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo salvando o mundo? Entendeu? Era uma coisa... Né, então. Porque você está ali. Ah, eu estou ali porque, sei lá, não tenho mãe ou pai. Não, eu tenho, mas eu matei eles porque sim. Não, eu tenho e... Na verdade, eu perdi a minha amada, então eu virei um Black... Ou talvez eu só tô aqui porque eu não quis estudar mesmo, sabe? Alguma coisa assim. Pá, tava fazendo nada aqui, eu só fui salvar o mundo. É, minha mãe queria que eu virasse vendedor e eu não quis, sabe? É, vendedor. Jequiti não tava vendendo na época. De Final Fantasy, e o jogo permite isso também, tem isso. Ele te dá muitas brechas pra você explorar, pra ir além. A gente faz a piadinha de AOE e tudo mais, mas... A verdade é que o jogo te dá muita ferramenta que você pode explorar de um jeito legal quando você é do rolê de escrever, de desenhar e por aí vai. Então, e assim, uma coisa que tá ali no título, cara, fantasy. Então é uma parada que mexe com a fantasia geral, a sua, o que você imagina, as suas criações e tudo. Uma gama assim, infinita de possibilidades, não só dentro do jogo, como fora dele, conteúdo criado por fã. E agora vamos falar do que é provavelmente, um dos títulos mais aclamados, né? Mas é um dos títulos com a fanbase específica mais chata de todo Terra, o fandom. Terra, só digo uma coisa. Final Fantasy VI. Tema do Terra. Ele foi lançado em 1994 pra Super Nintendo, e no ocidente ele foi chamado de Final Fantasy III pra, tipo, piorar ainda mais a putaria que tava antes. A partir do 7, os caras foram forçados a ignorar tudo e, tipo, falaram, não, esse vai ser o 7. Então, um monte de gente não entendeu. Peraí, o que aconteceu com os outros 4 quando pulou do 3 pro 7? Ele é um dos títulos realmente mais aclamados, mais elogiados, considerado um dos melhores enredos. A IGN considerou esse o melhor RPG da história em uma das listas que eles lançaram. Traz a primeira protagonista feminina, que é uma coisa que vale muito notar, que é a Terra, que eu considero uma personagem maravilhosa. Terra Branford. Que em algumas traduções é chamada de Tina, por alguma razão. Tina. E trouxe uma coisa muito legal, que foi a primeira vez que não foi um mundo unicamente medieval, magias, espadinhas e afins. Não, mistura magia e tecnologia. Uma tecnologia lá, segunda revolução industrial. Exatamente. Eles estavam, assim, se desapegando de uma coisa extremamente medieval. Porque realmente, até o 5 é totalmente medieval. Você não tem aquele cenário de tecnologia, máquinas, aqueles elementos um pouco cyberpunk, isso não existe. Sabe o que é possível que tenha sido um motivo desse? Foi a mudança do diretor, que foi o Yoshinori Kitase que entrou. O Yoshinori Kitase, ele iria dirigir outros títulos da série, que também são marcados por essa presença da tecnologia e da magia andando juntas e muitas vezes entrando em conflito. Ele recebeu o remake pra GBA, Play 1, além de plataformas móveis de Android e iOS. Por que eu falei que tem a fanbase mais chata? Porque, sinceramente, os fãs do Final Fantasy VI são os mais elitistas de todos. Kafka! Eles acham que Final Fantasy VI é tipo a melhor coisa já criada pela humanidade, que todo o resto é bosta. E os fãs do todo o resto são bosta também. Não tô dizendo todos, tá? Pelo amor de Deus, não tô generalizando. Mas a parte mais vocal da fanbase de Final Fantasy VI é bem assim. Uma outra coisa que tornou o jogo muito icônico é o vilão, que muitos consideram o melhor vilão da série também, que é o Kefka. Que assim, Fala a melhor risadinha, 8 bits. Cara, aquela risada é fantástica. Quem criou aquilo merece um prêmio, porque, tipo, é uma risada de 8 bits, mano. Ele é muito louco. Toda vez que eu escuto o Kafka, eu lembro da imagino aquele palitinho de Kafka, sabe? Ah, sei. É a primeira coisa que me vem na mente, cara, quando falam Kafka, sério. Aí eu imagino lá um palito parado e, tipo, a Terra conversando com ele lá. Aí a carne paradinha lá. É muito errado da minha mente. É muito errado isso daí. É muita mente de gordo. Você veio falar uma dessa pra mim. Você. Mas é verdade. Mas assim, é um título que, se você for pensar bem, ele é muito... Realmente, ele é um título a ser, assim, um dos melhores. Não tem como falar que não é. Principalmente por colocar uma protagonista mulher. E é uma protagonista foda. Não é uma protagonista coitadinha, que depende dos outros, que... Ai, meu Deus, ai, me ajuda. Não, a Terra é foda. Não dá pra falar que não é, porque ela é. Os personagens do jogo todos, assim, com o background deles é muito bacana. Sim, com certeza. A história deles é uma história extremamente bem construída mesmo. É, como eu disse, muitas pessoas consideram ele o melhor RPG da história. Consideram o melhor RPG da Square, o melhor título da série. E de fato, é um dos mais aclamados. E assim, até hoje tem muita gente que tá na viuvice por um remake do Final Fantasy VI. É, realmente. Logo menos sai. Isso aí não. É que primeiro eles estão focando no 7, que é a parada que a galera sempre pediu mais. Vamos ver se vai dar certo com o 7, vai, obviamente. Vai, cara. Vai dar muita grana pra esses caras. Vamos pegar a fanbase que é chata e nós vamos fazer o 6, né? Porque nós temos poder pra isso. Já tem a galera do 7 que vai também, né? Já viu que a gente tem potencial aqui pra fazer o remake, vamos fazer o 6. Aí, filho, quando isso acontecer. Abraço. A Square vai pegar assim, ó, você quer Terra? Então toma a Terra aqui, ó, em Ultra HD, em 1080p, né? Ó, 60 FPS por segundo, seu bosta. Toma, engole essa merda e joga tudo. Mas joga com gosto, cara. E vende pra sua família inteira. Vende pra sua família, seus amigos, pro seu vizinho, pro seu cachorro. Compra. Mas você sabe que quando isso acontecer, vai ser a gente jogando dinheiro na tela, assim, pegue meu dinheiro, pegue meus órgãos, pega tudo. Sim, não. Com certeza. É assim, porque somos desses. Por ordem de... Assim, o Final Fantasy VI é o meu segundo jogo favorito da série. Também, concordo. De tão grandioso que ele é. Eu gosto mais do 9, mas assim, é por questão sentimental mesmo. Não é nem porque eu acho que seja um jogo melhor. Mas o 6, não tem como tirar o mérito do 6. Nem um pouco. Com certeza. O 6, assim, ele sabe... Ele tira o máximo do máximo de todos os recursos que tem. Uma trilha sonora extremamente bem colocada, uma narrativa muito bem feita, excelentes personagens. Eu acho que o 6... Acho que levou o que o Super Nintendo conseguia fazer o ápice. Tipo, o 6 e o Chrono Trigger, pra mim, são os dois melhores jogos de Super Nintendo que realmente pegaram tudo de melhor que a plataforma permitia. Entendeu? E de criatividade também, né? Uma vírgula bem pequenininha, claro. Pequenininha, eu prometo. Eu juro que eu tava maluca pra ver um remake de Chrono Trigger. Né? Eu não sei falar professor de inglês, por favor, me corrija, porque eu sou péssima. Chrono Trigger na E3. Na E3, cara. Ah, eu também. Eu tava ali. Ah, eu também. Eu falei, Deus, se tiver, tá ligado? Meu coração na Se venda, tiver, eu vou chorar, falei. Velho. Eu tava meio cagando pro Final Fantasy VII, juro pra vocês. Porque assim, eu tava pensando, se sair um de Chrono Trigger, eu vou morrer. É o ano dos 20 anos, tem que sair alguma coisa. Não só você, a galera, puta, já saiu tanta coisa nostálgica lá. O Sage tava, tipo, numa pilha forte, cara. Ó, você imagina, nessa E3, Final Fantasy VII, Shenmue, aí vai lá e fala, tô, Chrono Trigger na sua cara. A galera tem um infarto lá, velho. Aí todo mundo morre, gente, não sobra um. A galera ia morrer. Não sobra um. Você viu os vídeos de reação do pessoal do remake? Imagina se fosse Chrono Trigger. Eu vi, gente, eu tava chorando junto, velho. Porque, tipo, tava todo mundo tão feliz. Aliás, da E3 eu fiquei muito mordida porque eles encerraram. A Square encerrou a conferência com o tema da Terra tocando. Eu achei aquilo insultante, porque eu pensei, cara, vocês não vão. Vocês estão cagando pra Final Fantasy VI. É o que eu falei. Vai direto nos fios. Eles vão assim, ó, espreme bem um pouquinho. Eles colocam a música, vamos ver a reação do pessoal. Vamos analisar. Eu fiquei brava. Você acha, Dri, que eles lá no, assim, nos confins da Terra eles não estão desenvolvendo já essas paradas tudo? É tudo marketing. Eu prefiro acreditar que sim. É tudo marketing. Tem que ter. É que nem o The Last Guardian. Ficou, vai, não vai, tô. E foi. Porra, vamos abrir a E3 essa porra. Jogou lá o trailer. Mas já que estamos falando de remake Final Fantasy VII... Ai, gente, ó, seguinte, eu vou desligar meu microfone, vocês falam. Vamos falar de Final Fantasy VII, lançado em 1997 para Play 1. O primeiro Final Fantasy de PS1, cara. Né? E em 1998, posteriormente, saiu uma versão para PC. É, né? Mal menos, porque... Mal menos, tá, rapaz. Mas lançou, de certa forma. Ah, o port de PC, se não me engano, a primeira versão foi meio cagada, mas pelo que eu sei, eu joguei a versão de PC. E assim, eu não tenho queixas do port. Não joguei o da Steam, joguei o original. Eu tenho o da Steam, mas assim, o da Steam, ele provavelmente arrumou bugs eventuais, mas o port de PC eu achei ok. Melhor do que o Augusto saindo hoje. Talvez foi no PC, porque, gente, foi muita macumba pra mim tentar jogar o 7 no PC. O 8 é mais fácil, vou de PC. Mas olha, eu posso falar facilmente que Final Fantasy VII é o Final Fantasy que foi mais pós-desenvolvido. Ele teve muito mais jogos, ele teve filme, ele teve tipo realmente, o universo de Final Fantasy VII foi muito mais desenvolvido que os outros jogos. Virou uma compilação, na verdade, exatamente. Né? O Final Fantasy VII em si, eu gosto muito. Tem alguns que tem problemas com Final Fantasy VII. Eu acho que, assim, facilmente foi o meu jogo favorito de Play 1. Embora eu tenha uma raivinha de uma coisa. Eram 4 CDs. Minto, 3. Não são 3, são 4 ou 8. Minto, 3 CDs. E o meu terceiro CD, ele zoou. Tá louco, hein? Poxa, triste. Ele não funcionou. Ele chegava numa parte e ele parava. Eu já tive esse problema. Eu só fui zerar Final Fantasy VII depois de muito tempo por causa daquele CD. Mas, enfim. Facilmente o meu jogo favorito de Play 1. Ele traz um dos melhores protagonistas, na minha opinião, de todos os Final Fantasy. Menos. Bem menos. E o melhor vilão. Calma, gente. Deixa a criança opinião, feliz. Na minha opinião, tá? Na minha opinião. Eu sei que cada um tem o que gosta, sabe? Mas, beleza. Na minha opinião, Cloud Strife e Sephiroth, eles fazem muito bem o papel de, tipo, protagonista e antagonista, entendeu? O lance que tem, tipo, um combater com o outro, a rixa, entendeu? Eu acho muito legal. Você vai aprendendo com o tempo e com as outras, os spin-offs, o que aconteceu com o passado deles, entendeu? O que gera entre eles. Acho muito legal. E uma coisa interessante de falar também é que esse Final Fantasy VII foi o primeiro Final Fantasy que saiu com elementos 3D. Por isso que eu acho que ele chegou a muito mais gente, né? Exatamente. Ele chegou assim, com um olhar para as pessoas diferente. Olha, não vou falar que é redondo, mas tem pontas. É, não, redondo, não tem nada de redondo nesse jogo. Nem a bola é redonda. Tem como fala? Polígonos. Tem polígonos. Não é uma coisa chapada. Os ombros do Cloud são a coisa mais extraordinária ever. E você falou isso aí de chegar mais pra mais pessoas. O Play 1, né, ele foi muito difundido no mundo inteiro. E a pirataria nele também. Exatamente. Cara, todo mundo tinha jogo de Play 1. Era 5 contos, e ali na esquina você comprava 10 jogos por 5 reais. Quando começou a internet, você baixava, gravava o CD e colocava no Play 1. Então, você passava, tipo, 3 dias baixando, né? Ficava monopolizando o telefone, mas baixava. Eu podia falar algumas isso, coisas isso ajudou muito aqui, com a difusão ia ser prejudicial ao Projeto X. Deixa quieto. E ajudou pra caramba na difusão do jogo mundialmente, né? E, tanto é que é um dos mais conhecidos da galera, que todo mundo, a fanbase pira também, e meu Deus, não sei o quê. Nossa, ah, gente. Final Fantasy VII, meu quando, Deus. Quando o remake foi divulgado, gente, eu fiquei assustada com a reação, de verdade. Não, assim, eu que não sou fã, me arrepiei. Eu que, assim, não é o meu jogo predileto, não é assim, puta que pariu. E eu fiquei arrepiado com a sensação de imaginar. É, que eu falei, né, que quando chegasse a hora eu ia contar. É engraçado, porque assim, eu acho o Cloud legal, bom, mas eu adoro o Sephiroth. Adoro. Eu acho ele, tipo, pra mim o Sephiroth é a diva que você quer copiar, cara. Então, aquele cabelo é maravilhoso. Negócio, vocês vão saber o que é, eu não vou dar muito spoiler, vai que alguém não jogou. Você está pronto pra ver essa cena, né? Em HD, eu quero o Sephiroth, entendeu? Olha, quando falam de cena pra ver em HD, eu tô pensando mais na cena do Crossdress, cara. Eu quero o remake. Não, eu tô pensando naquela cena com um monte de cara musculoso de dançando, manja. Também, porra, nessa, cara. Demais, né? Tipo, eles falam, né, com a Aref lá e tal. Eu falo, cara, eu quero ver isso, porque eu não gosto dela. Eu falo, que é o que muita gente reclama de mim, mas eu não gosto dela porque ela é o tipo de menina que não é a Terra, entendeu? Que é aquela menina que fica, ai, me salva. É a mocinha em defesa. Mas que não combina comigo. Assim, tanto é que aí começa, e esse também tem um fandom muito chato, o Final Fantasy VII. Tem chato fandom pra caralho. Porque assim, tem a galera que torce por ele, né? Com a Tifa, tem a galera que torce por ele. Eu torcia pra ele com o Barret ou o Zack. Não, problema de Final Fantasy VII é que, por exemplo, você tem um fandom de Final Fantasy VI. Esse fandom de Final Fantasy VI briga com os outros Final Fantasy. Dentro de Final Fantasy VII, tem um fandom que briga entre si. Tá vendo por que foi uma bosta, cara? Tá vendo por que não funciona? Eu tenho que confessar que eu terminei Final Fantasy VII de novo só pro Cloud tentar pegar a Aerith, mas não deu certo. Ela dá um toco nele e eu fiquei triste. Também, assim, eu acho que mas... a marca só do Final Fantasy VII é a música do Sephiroth, gente. Sephiroth! Nossa, sabe que eu acho que assim, do 7, a música que mais me marcou não foi nem a dele, foi o tema da Aerith. Eu acho que eu sou muito fã dele, assim. Assim, de fato, a trilha sonora do 7, eu acho que é uma das mais icônicas também. Mas é aquela coisa, eu gosto mais daquelas que são mais, tipo, vão, tipo, riding the field, sabe? Essa não é bem assim. E assim, e pra minha mãe não é Sephiroth, é Sephiroth. Ela não conseguia falar o nome dele. Ela falou, ah, o seu fiote é esse cara aí que você tá batendo aí. Eu falei, tá bom, mãe. Esse cara que você tá batendo. Mas tá certo. Tá cara, certo. Um dia vai valer um cast. Nossas mães e nossos jogos. Mas assim, essa parte do remake tem umas coisas assim que vai ser muito icônicas. Tipo, a parte que o Sephiroth tá saindo do fogo, cara. Puta que pariu. Aquilo em HD vai ser do caralho. Nossa. Mas também essa parte do Cloud de Crossdresser também vai ser muito engraçado se tiver. É. Então tem que ter. Vamos ver. Tem que ter. E só pra fechar aqui rapidinho, a minha opinião, eu acho o Cloud meh. Calma aí. Não existiria Final Fantasy VII se não fosse o Zack. É isso que eu quero falar, calma aí. Foda-se todos vocês que são fã do Cloud. Então, mas quem é Zack? Vamos lá. A gente tá falando Final Fantasy VII, mas teve spin-offs que eu falei. Eu acho que Final Fantasy teve mais spin-offs, mais... coisas, tipo, do universo Final Fantasy VII. Sendo que, assim, é interessante notar que só teve, de tudo isso, só teve uma sequência direta. É. Os outros ou são prequels, ou são paralelos. São paralelos, assim, podem se passar depois, mas com outros personagens, exato. Ou então tratam de momentos do próprio jogo, entendeu? Então, a gente tem o Before Chris, que foi lançado pra celular em 2004, 2007. Na época, celulares não eram tão potentes, então não pense que foi tão legal, assim, o visual. Assim. E só saiu no Japão. Ele nunca foi lançado no Ocidente. É, esse eu nunca joguei. É. Então. aí a gente teve um Dirge of Cerebrus, fuck yeah. Que é um jogo muito maneiro. É um jogo muito maneiro, só que tem muita gente que não gosta do fundo da alma. O Vincent, ele é a definição de sou badass e foda-se e os gente, haters. Você não tem que gostar, não tem o que não gostar do Dirge of Cerebrus. Cara, é o fucking Vincent. Agora, assim, vamos falar coisa do meu passado? Ele é muito estiloso, meu passado, cara, que me condena. Ele é muito foda, cara. O melhor personagem. Em termos de design, eu acho que o Vincent tem um dos melhores designs da série inteira. Gente, eu vou desabafar. Você tem a cueca não. dele? Não. Mas, o que acontece? Antigamente, antes do meu nick ser Mugi, era Mugiwara. Antes de ser Mugiwara, era Mugiwara Drunk. Antes de Mugiwara Drunk, meu apelido na internet era conhecido como Vincent Valentine. Cara, tu é um great evil. Eu não quero cara ver uma foto sua nesse tempo. Seu apelido era Vincent Valentine. Eu não quero ver uma foto sua nesse tempo. Você vê que isso não funciona, né? Enfim. Ó, a parada do Vincent, cara, ele é tão foda que quando o Claudio acha ele, tá dentro de um caixão. Exato. Cara, é muito nonsense. O seu parceiro da party sai de um caixão. Tipo, ô, oh, e aí, beleza? E ele é um personagem opcional. Isso que é interessante, porque, tipo, você consegue zerar o jogo sem pegar o Vincent. E eu acho mas absurdo você isso. fazer isso, mas Please, beleza. Não façam isso. E depois do Dirge of Cerebrus, a gente teve o Chris Core Motherfucker, yeah. Cara, esse jogo. Eu quero perguntar pra vocês. Infelizmente, por limitações de plataforma, eu não cheguei a jogar o Chris Core, mas eu conheço a história dele. E eu gosto muito da história e gosto muito da música. É um jogo, visualmente, pelo que dá pra você assistir sem jogar, ele é um jogo redondinho. Ele é um jogo redondinho. Ele tem uma história muito centrada, assim. E você tem missões paralelas. Que, assim, você consegue jogar o jogo só histórias e você tem as missões que você pode fazer. Você pode deixar o seu personagem extremamente OP pra chegar, tipo, nas missões e, tipo, abraço, só vai. Só que eu quero te perguntar uma coisa pra vocês que jogaram. Gente, de verdade, como que vocês conseguem fazer aquela última batalha? Não, puta, aquela última batalha. Tá tocando The Price of Freedom, você sabe como a porra do jogo vai terminar? Ele já fala um dos quotes mais destruidores de toda a franquia antes da luta começar. Eu tava assistindo o vídeo, gente, eu tava em lágrimas. Eu não tava eu conseguindo, tava assim, vendo o pessoal jogar, assim, meu, como é que você faz uma luta dessa? Eu não ia conseguir fazer. Eu lembro muito verdade, bem. Eu não ia conseguir fazer. Eu lembro muito bem como eu zerei Crisis Core. Eu comprei o meu PSP. Na verdade, vou além agora. Eu comprei meu PSP porque eu queria jogar um jogo de Final Fantasy que foi anunciado pra PSP na época. Não, a gente vai falar dele depois. Mas saiu o Crisis Core e eu peguei com um fanzaço de Final Fantasy VII. Vamos jogar com força. Aí eu estava em férias e eu acabei indo pra minha chácara e me ausenciei de internet, computador e tudo. E levei meu PSP. Eu zerei aquela porra em 3 dias, véi. Num sangue, num veneno no olho, cara. Absurdo, veneno velho. No olho. Tá no nível acima. Eu não consigo imaginar isso, velho. Olha, foi tipo... Eu devorei o jogo. Eu devorei, sério. Eu, quando cheguei na parte final, eu já sabia como ia terminar, porque se passa antes de Final Fantasy. Então, eu sei que certas pessoas que estão ali, como que vão terminar aquele enredo, entendeu? E, meu... É, mesmo quem não jogou Final Fantasy VII, pela situação, a pessoa já não, ia imaginar ali. É, foi um back forte. Acho que mesmo pra quem sabe, gente, a cena foi criada pra ter um impacto emocional não, tão, é muito, tão é muito devastador. Foda. É muito que, foda. Ainda vem com o que eu considero que... Vocês citaram as frases, mas pra mim, a frase que dá pra você usar pra vários outros jogos. Boy, oh boy, the price of freedom is steep. Nossa, essa frase foi, tipo, que acabou comigo mesmo. Começou por aí, aí daí foi só a ladeira abaixo, cara, entendeu? Não, na hora que ele fica em pé, se apoiando na espada, ele fala, bring it on, puta Nossa. Que pariu, velho. Não tem como você com não virar foda. Com The Price of Freedom tocando pra fuder mais cê, o rolê, você né? não tem como... Por isso que o meu nick é por causa do Zack, cara, porque ele é um cara assim é, que... É, pra quem não pegou ainda a referência, o Fer aqui, o apelido dele, é por Zack Ele Zack é o meu Fair. Personagem de todos os jogos, ele é o meu personagem favorito, de todos os jogos que eu já joguei na minha vida, ele é um personagem favorito. Caraca, velho. Que assim, ele detém tudo que, assim, é um herói. Ele tem não, todos. Sim, eu acho que é um herói mesmo, sabe? Um herói no melhor sentido da palavra. E a coisa do legado, né? Tipo, sim, a ideia sim, de com legado certeza. Que fica. Mano, é, porque assim, se você for pensar bem, esse jogo ele conta a história do Sephiroth, o que acontece com o Sephiroth, ele conta quem é o Cloud, de onde é que ele veio, como é que ele chega onde ele é. Né? Ele os conta a história das soldiers, bases. Né? E por aí é, vai. O que é a Shinra, né? O que são os soldiers. Né? Então ele é meio que a história da base do Final Fantasy VII. É. Né? Mas assim, é excelente. Pra mim, eu acho esse jogo melhor que o Final Fantasy VII. Eu sou fanboy, eu não consigo falar, mas beleza. Adventure Children é um filme. A criança do vento. Ah, a criança do vento. A é o vento da internet. Adventure Children é um filme que é sequência direta do jogo. Foi lançado em 2006. Filme muito legal. E Last Order, um OVA lançado, que ele foi lançado também na edição especial de Advent Children. O Advent Children se passa 2 anos após os eventos do Final Fantasy VII. Isso. Né, que a galera tá lá de boa, vivendo suas vidas. Ainda tem alguns resquícios de coisas que acontecem no jogo, que não convém a gente falar, porque vai ficar, tipo, whatever. É, mas assim, a animação é muito boa, é muito, muito bem feita. As cenas de luta são muito boas também. E assim, eu recomendo, atualmente já tem a versão estendida em Blu-ray pra você comprar ou baixar aí, que tem, sei lá, acrescenta acho que 20 e poucos minutos de filme. Eu vou só abrir um parênteses que eu usava muito o avatar de um personagem do filme, né? Na verdade não é só do filme, mas que eu acho ele muito lindo. Quer ver que é o Kadaja? Ah, achei que era o Kadaja. O Ren é da hora, o Ren é da hora. O Ren é tipo o irmão perdido do Axel do Kingdom Hearts, né? E verdade. Ele chega de um jeito, assim, mostrando a língua lá, chega o Rúlio Reno lá, tipo, ai, tá. Com aquele porretão na mão, o negócio. Ai, meu Deus! Olha o que esse jogo faz com a gente. Eu usei por muito tempo, sério. O Avatar eu usava dele, assim, porque eu achava. Eu achei a animação muito boa e, tipo, a qualidade mesmo. O Sephiroth ficou incrível, não preciso nem falar. Mas quando eu vi ele, eu falei, gente, eu preciso mais de Reno na minha vida. Preciso mais de Reno. Você já ouviu a palavra de Reno hoje? Eu achava ele muito legal, tipo, o jeito e a interação dos dois era muito engraçada. Porque o filme inteiro vai contando, claro, tem outros elementos que são mais engraçados, mas eles quebravam muito, muito, muito, muito o estilo do filme. Tava pesado, de repente entrava eles, assim, falando alguma coisa que você ficava, quê? Como assim? Era bem um alívio cômico mesmo da parada. Mas assim, é um filme muito bom e eu recomendo pra todo mundo que gosta e que já jogou e ainda não assistiu, vale a pena dar uma conferida lá. Curiosidade, assim, o pessoal fala que a música tema do filme é muito boa e de fato é, só que tem uma das músicas que saiu pra uma das versões específicas, a versão americana, que ela é cantada pelo Jared Way, que é o vocalista, antigo vocalista do My Chemical Romance. A música chama Safe and Sound, ela provavelmente vai estar tocando nesse cast. Eu achei muito surpreendente saber que ele estava envolvido nesse filme. Mas a música combinou, a voz dele combinou muito. Eu esqueci o nome do outro cara que canta com ele. Tem um inglês sofrível, mas a gente releva. E vale a pena procurar assim. E só pra fechar essa parte do Final Fantasy VII, dos spin-offs, tem uma coisa que a gente esqueceu de mencionar, que além das magias, eles usam matérias. É, né? Summons, vamos e lá. E os summons também, boa, né, realmente. Que a matéria é o quê? É como se fosse a magia em forma de bola. Uma bolinha de gude que eles inserem no seu corpo, entenda como quiser. E eles ganham, assim, poderes de acordo com as cores, né? Então tem cor verde, azul... Depois eles falam da gente, né? Vi falando de Aoi. Depois é a gente, né? Então eles usam como se fossem habilidades, né? E tem os summons, né? Que eles podem invocar, que são criaturas míticas, poderosas e enfadonhas. Que tem umas sequências de summon longas pra caralho. Sim. Que não são puláveis. Que não é... Você no, nem 8, no 8 dá pra pular, finalmente. Você não tem a opção skip cutscene, né? Você vai no banheiro, pega um chá, volta... Sério, isso me magoava um pouco em Final Fantasy VII. Se bem que eu curtia muito. Mas depois de ter summonado Bahamut, tipo, 304 vezes... O negócio fica chato, né? O próximo da lista que eu pessoalmente acho mais legal que o Final Fantasy VII, mas muita gente discorda veementemente de mim, é o Final Fantasy VIII. Squalo Gunblade! Lançado em 99 pra PS1 e 2000 pra PC. Ele segue a história do emo majoritário da Squaresoft, Squall Leonhardt, pra impedir a feiticeira Edea de tocar o puteiro como ela quer fazer. A gente tá super simplificando a história? Sim, porque é muito spoiler e é muito complicado e a gente não tá em posição de explicar como a história se desenrola agora. É o primeiro jogo da série que usa a proporção, usa os modelos de tela, eles têm proporções mais realistas. Parece que foi uma pessoa passada num rolo compressor, parece. Mas pelo menos tem as proporções, tipo a cabeça tá numa proporção certa em relação aos braços e por aí vai. Além disso, a forma de magias é bem diferente. Ao invés de você ter pontos de magia, você tem o chamado draw, que você, tipo... Suca. Toca magias de certos pontos ou de certos monstros e você liga elas a seus atributos e evolui. Muita gente reclamou desse sistema, mas outros elogiaram, porque foi uma mudança bem ousada em relação ao sistema que estava sendo usado antes e que funcionou. É, porque não era o sistema de mana, né? Era tipo, cada vez que você usava magia, ela ia diminuindo, né? Tipo, sei lá, você tinha 10 usáveis de fire. Você usava um, ficava com 9. Aí você usava um, ficava com 8. Aí você tinha que ir lá e usar o draw de novo pra repor esse estoque. Além disso, uma outra novidade que ele trouxe foi que foi o primeiro jogo da série com uma música cantada, que é a Eyes on Me, da Fei Wong. Que eu considero uma das músicas mais bonitas. As cenas... o final do jogo, ela combina muito com o final, é uma música de fato muito bacana. Em relação ao 8, tem uma treta entre os fãs do 8 e do 7, porque saiu pra mesma plataforma, o 8 é melhor que o 7, o 8 acabou com a série, sei lá, mas o que. Nossa, o 8 acabou com a série, foi demais, velho, não se fala isso. Histórias de Orkut. Na comunidade Final Fantasy Brasil, o maior tópico se chamava Final Fantasy 8 acabou com a série. Que isso? Virou chat em um determinado absurdo momento, mas era tipo... Mas começou uma treta aí, pra você ver o jeito que o pessoal é sangue nos olhos com isso. O Squall não é lá a pessoa mais agradável do cara, mundo. Cara, ele tem uma... Ele é babaca. Ele tem uma das armas mais da hora de todos os Final Fantasy, velho. Sim. Mas ele tem a personalidade mais podre também, vamos concordar. E eu tô falando porque é um dos meus favoritos. É, não, ele sabe que ele é babaca, ele continua sendo babaca, né? É tipo cabeça, ele sabe que ele é babaca. De um cara que era mocinho barra mocinho, mocinho barra bonzinho, mocinho barra mamãe, eu vou fazer tudo que você mandar, pra um cara que é, tá, eu sou bom, mas não quer dizer que eu seja otário. Foda-se você. Não, mas ele, nenhum outro, tipo, vai falar com uma parede, a melhor frase do jogo da série. Então, we'll talk to a wall. Você veio do 6 que tinha, pô, a menina... A terra ali, no... Você tinha o... No 7 lá, O Cloud com a amnésia. Aí você chega no 8, é um choque pra galera. Imagina, você tem dois fandões seguidos, que são chatos, e aí você lança um desse aí. Aí pronto. O Squall precisa ser compreendido. Depois, ao longo do jogo, você vai entendendo por que ele é assim. Mas ele é babaca, gente. É, não, mas se você for ver bem também, ele pega uma parada mais voltada pra galera mesmo, de verdade. Porque, é uma parada que é meio que voltada pra escola, né? Um tema mais escolar, sim. Porque eles têm e as escolas. Ele é um adolescente, cara. Ele é um adolescente, entendeu? Então tem tudo isso, entendeu? Todo ele mundo é babaca mesmo. Você é babaca, eu sou babaca. Todo mundo é babaca. Cabeça, abraço. Entendeu? Cabeça, te amamos. Alguns mais que outros, né? Cabeça, abraço. Mas é que nem você falou, quando você vai desenvolvendo a história, né, você vê que a pessoa é babaca por algum motivo. E ela não é só babaca, né? Que assim, esse jogo ele tem um apelo emocional muito grande, né? Tipo, aquela cena do espaço, cara... Aquela cena do espaço é maravilhosa, aquela cena do espaço é muito foda. Quem jogou, sim, sabe. E o que não, o estilo do Squall, ele é legal, né? Porque que nem o Mug falou, ele tem uma das armas mais legais que é a Gunblade, que é uma arma, sim, e uma espada. Então, porra, você tem uma arma, uma espada, uma espada que é uma arma. Eu só fui ver esse barato de arma e espada de novo, velho. Só em God Eater, em PSP, que tá saindo o anime agora, que é barato. Entendeu? Assim, não... Entendeu? Assim, tinha não... Tinha a maior quantidade de AMV com músicas também. Era assim, eu lembro que o 7, beleza, o pessoal jogou e tal, mas eu não via muito AMV. No 8, o que você achava de gente fazendo? Quem não sabe o que é AMV, quando você pega ali as cenas e tal, monta com a musiquinha, anime, né? Music Video. Cara, eu caçava AMV do 8, porque era muito bonito de ver o que a galera fazia com a história. Exatamente por ter essa questão, muitas cenas chocantes mesmo. Aquele final do 8, aquela sequência assim, antes do final, de fato, é pesada aquela cena. Fora que o 8 é responsável por uma das teorias de fã, algumas das teorias de fã mais escabrosas e sem pé nem cabeça da história. Teoria de que o Squall morreu, a teoria de que a Rinoa, na verdade, ela é uma das bruxas. Inclusive o link vai estar na postagem. Tem que eles fizeram assim uma análise de todo o jogo, colocando pra tentar provar por A mais B que o Squall tá morto e que tudo que aconteceu a partir do segundo disco é uma alucinação pré-morte dele, entendeu? Caralho. Que é depois que ele levou a espadada lá, né? A galera tem... A galera que tem a liberdade aí, não trabalha, dá nisso. Mas como que não trabalha? Não tem uma louça pra lavar? Ah, então. A pia tá lá, né? E a pia, como é que tá? As teorias tem 10, né? E a pia? Lavou quantos pratos? Eu falo isso pra um orfício. Aqui, eu vou mandar pra vocês a página da teoria. Tem um site com esse nome, cara. Squall's Dead. Mas assim... O jogo é muito bom, não tem como falar que não é, mas assim, não é o melhor, não é obra-prima, mas ele trabalha bastante essa questão emocional, e eu gostei de jogar ele, apesar de não ser, meu Deus, preciso terminar esse jogo essa semana. Eu comecei o 7 e 8 ao mesmo tempo, eu terminei o 8 antes. Me identifiquei mais com o 8, achei ele mais interessante pra então, mim. Então, o 8 acho que é mais por causa dessa questão do apelo sentimental, ele é muito mais emocional do que o 7. Fora que assim, eu acho que você, o fato de, uma das coisas que eu acho mais legais do 8 é que você passa a maior parte do tempo dentro da cabeça do Squall, vendo os pensamentos dele, que é uma coisa que você não tem a chance de fazer em outros jogos. Então, eu acho que é o personagem que você mais conhece. Você joga todos os jogos da franquia, o personagem que você mais vai conhecer ao final do jogo é o Squall, porque você conhece os pensamentos dele. É, tá, essa vagabunda, sai daqui, deixa eu ficar quieto com meus summons aqui. Me deixa. Mas ele sua, é um tosco, sua, cara. Sua a gente feia. Tá falando assim, ele é tipo amorzinho, ele é lindo, mas ele é um babaca. Sabemos disso. Tem que ser mesmo. E agora? Deixa os caras ruinzinhos também. É, faz bem. E agora vamos para o jogo que, assim, que é o meu favorito, que tem como protagonista um macaco. Sim, cabeçadas, mesmo, um macaco, vou falar de cabeçadas e cabeças que grandes. Que dá cabeçadas e rouba as pessoas, que é o Zidane. Estamos falando de Final Fantasy IX. Isso aí. Cara, assim, para mim é o meu favorito. Ele foi lançado em 2000, no ano de 2000, para PS1. Ele completou 15 anos, gente, 15 anos esse mês. Assim, é uma coisa que é muito tempo, se você vai parar pra ver. Tem ouvintes nossos que ainda não tem 15 anos. Então, vão é assim, jogar isso. Vão jogar um dia. Né? E o plot dele ele é centrado numa guerra entre as nações. E o protagonista que eu tava falando, que é o macaco, barra Zidane, barra ladrão. É um cara bem caricato, na verdade. Ele é o cara zoeira, é o glu-glu iê-iê, né? É um cara que gosta de fazer as pegadinhas, pegar as menininhas. Né? Que é um jovem ladrão. Ah, por isso que você se dá bem com ele. Eu não roubo as pessoas ainda. Gente, então tá explicado, o Zidane é tipo seu modelo. Nice. Então, ele é um jovem ladrão que se juntou a um grupo pra destronar a rainha Brain, né? O jogo aprimora todas as tecnologias gráficas, né, dos antecessores. Agora eles não são mais pontiagudos, agora eles têm uma face, assim, muito bem desenvolvida, bonitinha, não redonda. São polígonos, são, tipo... Né? Se quiserem uma comparação de qualidade gráfica, ele tem gráficos, assim, em termos de qualidade e nitidez semelhantes ao do Chrono Cross. É, exatamente. Sim, sim, com certeza, né? As CGs são muito bem feitas. Ele é completamente diferente dos antecessores e introduz um novo sistema de batalha, né? Que, assim, conforme você tá batalhando, vai enchendo uma barrinha de... como se fosse estamina. Encher essa barrinha, você pode selecionar, né, e atacar. Você pode deixar selecionado antes a habilidade, só que você só vai atacar quando encher a barra. É aquele turno por tempo. É, antes que virou, assim, dos jogos... os que vieram depois, né, todos seguem esse modelo não, de... 12, não. Não, sim, mas os próximos, o 10 e o 12. E, apesar disso, ele retomou as origens de Final Fantasy, né? Abandonando um pouco o aspecto industrial e moderno dos três últimos títulos que a gente já comentou. E voltou a uma parada mais medieval, mais fantasia, mais com poderes místicos e ancestrais poderosos. E tem lá o Alexander, tem uma pegada mais fantasiosa, mais medieval. Que você volta com os cavaleiros, tem rainha, tem os dirigíveis, né? Que eles usam em algumas partes do jogo. E a história dele é muito boa. Tem muita questão social. Tem a questão do vilão ali achar que o mundo gira em torno do umbigo dele, né? Tem um plot twist. O umbigo exposto dele. É bom falar que vale comentar que... O Kuja é tipo o vilão mais... A gente fala que o Sephiroth é a diva, mas o Kuja tá num outro nível, cara. O Kuja. O Kuja é assim, é diva mesmo. E na época, vale ressaltar que eu não sabia se era homem ou se era mulher. Eu ficava, era o Kuja, é a Kuja, porque assim, é muito andrógeno. Não dá pra você saber se ele era homem ou se ele era mulher. Na época eu também nem manjava muito de inglês. Então pra mim, tanto faz. Esse cara aí é o vilão, pronto, acabou. Tem que bater nele. Tem que bater nele. Eu sou o macaco ninja. Mas assim, a história também tem um plot twist que eu não vou falar, porque tira toda a graça do jogo. E os personagens são muito, muito, muito bem desenvolvidos. A história do Vivi é uma das paradas mais sensacionais que eu já vi até agora. Que assim, o Vivi, pra quem não sabe, ele é um Black Mage que não sabe quem que ele é, se ele existe de verdade. Se ele é uma pessoa, qual que é o papel dele no mundo. Nossa, tipo, bem assim, bem as quem assistiu pro Metal Alchemist é as brisas que o Alphonse tem às vezes. Exatamente. Né? E se você olhar a silhueta dele, não dá pra saber, que ele é como se fosse uma sombra com dois olhos. Ele é um Black Mage, entendeu? Normal. Entendeu? Só que ele tá ali, ele te ajuda, ele conversa, ele tem pensamento, ele tem uma opinião. Entendeu? Ele não é aquela coisa padronizada que nem os outros. Ele meio que... Tanto é que quando você visita a vila dele, tem lá, as pessoas que você fala, os outros Black Mage, eles não têm nome. É lá, Black Mage número 83, Black Mage número 2. E ele é o único que é diferente. Então só isso é um personagem que é desenvolvido da história. Os outros também é a mesma coisa. Cada um deles tem um background diferente que você vai descobrindo através do jogo. Eu não vou falar, porque se eu for ficar falando, eu vou tomar muito tempo aqui. É o meu jogo favorito. Falou, valeu, quero remake. Quero remake. Não, remake... Agora virou essa putaria de remake, né? E eu gosto muito da abertura, que aparece cada personagem e cada um deles tem uma característica. Tipo, Zidane, virtude, aí sei lá, o Vivi, é a esperança, aí não sei o quê. Aí tem uma descrição do que é ser uma pessoa com virtude, o que é ser uma pessoa por esperança. assim, já que todo mundo teve a chance de falar do seu título favorito, eu vou ter que falar do meu, né? É. Que é o Final Fantasy X. É. Foi lançado em 2001, o primeiro jogo de PS2 da franquia, e já teve remakes pra PS3, Vita e PS4. Protagonista que, por alguma razão, muita gente odeia e eu não entendo, é o Tidus. Que, assim, ele é um jogador de Blitzball. Blitzball é um esporte farofada no país dele, ele é muito famoso e tudo mais. Futebol. É, futebol dentro d'água, basicamente. E, assim, só que ele é transportado pra uma entidade chamada Sin a um mundo paralelo. E, assim, nesse mundo paralelo, ele tem que descobrir onde ele... O que que ele é, por que que ele tá lá, o que que aconteceu. É muitas coisas acontecendo e muitas perguntas. Ele, ao contrário dos outros que já são guerreiros meio que natos... Ele é um playboyzinho que é jogado, que sabe alguma coisa de luta, mas foi jogado de paraquedas num mundo muito estranho. Só que assim, a gente chama ele de protagonista porque é ele o personagem que você controla, mas a real protagonista é a Yuna, porque é a história dela que ele conta. A minha frase da abertura é uma frase dele. A ideia do jogo, que eu acho que é o apelo maior dele, é essa coisa de história. Você contar a sua história pra alguém e que essa pessoa leve a sua história adiante e que você seja conduzido por ela. Teve várias inovações tecnológicas, os gráficos. Eu lembro que quando eu joguei pela primeira vez, eu achei a coisa mais maravilhosa da história, porque eles são de fato muito mais realistas, proporções muito mais definidas, muito mais limpos. Os mapas do mundo e da cidade estão bem mais integrados, que assim, você não tem um mapa de mundo separado do mapa da cidade, entendeu? Uma coisa contínua. E o jogo, ele tem algumas diferenças. Primeiro, o sistema de batalha, ele tirou o Active Time Battle, aí passou a ser só tempo de batalha condicional. Você não tem tempo, você toma o tempo que quiser pra cada turno. E os personagens evoluem de um jeito diferente. Você dita a evolução deles pelos chamados Sphere Grids, que você tem uma grade e vai conduzindo a evolução do personagem por essa grade, escolhendo qual atributo você quer priorizar. E ele trouxe algumas influências até pra narração, porque enquanto os outros se inspiravam muito em lendas europeias, na ideia mítica medieval, a inspiração maior das ilhas era, por exemplo, lendas do Pacífico Sul, do Japão, certo? Era uma diferença de série mesmo. Em 2003 ganhou uma sequência, Final Fantasy X-2, que é assim, eu aprendi, eu entendi porque ela existe, mas eu não gosto muito dela. É bacaninha, dá pra se divertir, mas tá lá, existe. Mas eu não tenho como descrever o quão importante Final Fantasy X é pra mim, entendeu? A forma como essa história foi contada, o apego que você tem aos personagens, principalmente a Yuna, é fora do comum, sabe? A Yuna é minha personagem favorita ever, de todos os jogos, de todas as histórias. A Yuna é a minha, tipo, meu modelo ficcional de comportamento, entendeu? E esse jogo é fantástico. Muita gente reclama dele ser muito linear, mas ele é fantástico. Ah, não, a história dele, apesar de ser linear, é excelente, não tem como falar que é boa, não. O Tidus mesmo, o plot twist dele é uma parada, assim, que... Me deixou sem chão, cara. Assim, ninguém espera as coisas que acontecem, entendeu? Então, isso é um jogo bom, quando ele te surpreende. Exato. Quando ele faz uma coisa que você não espera. Qualquer coisa uma que coisa... surpreende é bom, né, cara? É um jogo que eu gosto pra caramba, The Skies Above. A música The Skies Above... Nossa! Cara, essa música é sensacional. Esse título tem a música, assim, original. Mais simples e mais, ao mesmo tempo mais bonita, que pra mim a Tizana Candy também é muito especial. Também mim, é, sabe? É legal. Mas é um jogo que mudou muita coisa. Ele inaugurou uma nova era que foi assim, a era do HD, por assim dizer. Assim, é, porque foi definição. O primeiro que lançou pra outra plataforma, né? Outra geração de console, o novo hardware. Né? Então a potência gráfica era uma outra coisa, né? O que eles conseguiam fazer com o jogo evoluiu muito, né? Que deu a possibilidade de fazer o que fez. Ok, e só pra continuar aqui, vamos falar brevemente dos títulos online, que é o Final Fantasy XI, né, que foi lançado em 2002 pro Play 2, e online, né, que é o quê? Um MMORPG pago, né, que, assim... Simulado por ser pago. Esse não é um que muita gente jogou por causa disso, por causa de não ser tão apelativo aqui no Ocidente... E também pela questão de ser pago e não ser, assim, uma parada muito... O problema Deus, não é que... só pra vocês entenderem essa questão do pago. É um pago que você paga mensalmente, entendeu? É que nem funciona o World of Warcraft. É, exatamente, tipo WoW. Entendeu? Só que não é bom tipo que nem Star WoW. Wars e tal. E ele foi lançado numa época, eu acho que só a vírgula mesmo, em que, né, cartão, essas coisas, internacional, você trabalhasse, tinha que pegar o cartão do pai e tal. Hoje em dia é mais fácil, mas na época era... Até você convencer seu pai que ia ser um dinheiro bem gasto, você já tinha comprado outro videogame já. A mensalidade dele era bem cara. Ainda mais por ser em dólar, né? Então tem que considerar todas as possibilidades. Mas assim, a gente não vai falar muito desses títulos online porque a maioria da galera não conhece. É. E também a maioria não vai chegar a jogar. Aqui a gente praticamente nunca jogou. Tá? Eu nunca nem cheguei perto dos dois online. Próximo Final Fantasy XII, gente. Então, ele foi lançado em 2006 para PS2. E aí, o pessoal fala muito dele, né? Ele traz um sistema de batalha já mais voltado pro action RPG, né? Tem, claro. Ele é um dos poucos action RPGs de Final Fantasy, né? Se não for o único, assim, tipo, da franquia principal. Deixa eu ver, eu acho que é o único, sim. Isso causou uma briga, obviamente, da galera mais antiga, que não gosta desse estilo. Mas também trouxe muita gente nova para dentro do Final Fantasy, porque era um estilo de batalha já um pouco mais dinâmico, um sistema de gambit que permite o jogador controlar automaticamente os personagens. E era legal que você trocava os personagens toda hora, enfim. Ele tem uma sequência, a Revenant Wings, lançada pra DS em 2007. E também o jogo numerado da série se passa em Valis, no universo do Final Fantasy Tactics. A gente não falou do Tactics, porque o Tactics é uma outra coisa. Uhum. E ele tem o Van, e muita gente fala que o Van é caramba, porque ele é o personagem mais homossexual do Final Fantasy, assim. E ele tem o Balfour, que eu falo que a minha frase foi do Balfour. E assim, o Van, ele tá ali, ele é o principal, mas não é só ele. Isso que eu acho legal do Final Fantasy do 12. Sabe, as histórias são bem trabalhadas para todos os personagens que estão ali. E um dos personagens é o Balfour. E eu até falo que o Balfour é mais principal que o Van. Porque quem jogou sabe que tem umas reviravoltas e você fica assim... Balfour. Ele é o cara que põe a ordem na bagaça toda, né? Sim. Ele é o cara mais sério, centrado da equipe, né? E se você for ver bem, né, o Van, ele é meio... Não sei, eu não acho que ele tem cara de protagonista. Eu acho ele muito meio... O Van, eu acho que, assim como o Tidus, ele é um meio pra história ser contada, mas a história não desrespeita ele. Ele tá, tipo, ele é importante, mas a história não é a história dele. Não é ele que tá levando a história. Só que, assim, ele é o morador da cidade, ele sabe o que tá ocorrendo, ele teve familiares perdidos no meio de batalhas. Então, assim, ele tá na história. Diferente, acho que até um pouquinho do Tidus, ele tá no meio da história. Mas ele não é a história, ele está vendo o que está acontecendo e contando a história, né? Uhum. Ah, eu tenho minha parte nisso, mas eu não sou tão heróico quanto. Então, eu vou simplesmente contar o que está vendo, vou participar e vou contar. Acho que pra isso, o 12 é isso. É, uma coisa que eu quero falar só do Final Fantasy 12. Eu tive que jogar ele duas vezes, porque a primeira eu não entendi porra nenhuma. Não, porque eu joguei em japonês. Ah, mano. Eu joguei em japonês. Mas você pode também, com uma, né? Com uma revista, tipo, traduzindo, tipo, todas as coisas, tipo, de era de item, tá ligado? Tipo, só entendi o que era pótio. E GG. GG. Mas assim, só pra fechar a parte técnica, o Final Fantasy XII, ele extraiu, assim, a última gota do que o Play 2 conseguia fazer. Exatamente. Porque o jogo é muito lindo, assim, os cenários são gigantescos. Nossa, os cenários são... Assim, você vê o seu PS2 esquentando, assim, sabe, estalando. Eles tiraram, assim, eles tiraram coisa que não tinha como tirar do Play 2, eles conseguiram. Eles espremeram o limão total aí, com certeza. Ali. Não, espremeram tudo ali, cara. Saiu o HD na mão ali. Eu acho que, assim, o que o 12 representou pro PS2 foi o que o 4 representou pro Super Nintendo. De usar o máximo da plataforma... O 4 não, o 6 representou pro Super Nintendo. Que usar o máximo possível da plataforma e assim, e eles não tinham, é até uma coisa muito interessante da franquia, que eles, o que eles têm disponível no momento, eles vão usar pra fazer um jogo cada vez mais top. É isso que eu acho muito bacana. Exatamente. Acho que isso vai ser motivo da... tipo, um dos pomos da Discord aqui também, né? Deixa esse, que vocês, eu não falem. Quero nem falar. Vixe. Então, o Final Fantasy 13, gente. Ele é o creio, mais recente... Mais recente Final Fantasy que a gente tem para consoles, né? Eu tenho que falar uma coisa. Eu joguei um pouco dele no meu PC. Pouco que eu digo, eu acho que eu cheguei a jogar uns 30, 40% dele. Tenho que falar uma coisa. Muita CG. Muita CG. Muita CG. Muita CG. Pô, você tem, tipo, 3 minutos de gameplay e depois vem, tipo, 20 de CG. Ele não é... Ó, ele é um jogo legal, bacana, assim, a parte que você joga. Mas é pouca parte que você joga. Você mais assiste do que você joga, cara. The Order mandou abraços. Então, basicamente é isso. Ele conta a história da Lightning, né? E eu não peguei tanto a história, assim, porque até não joguei ele todo, mas é bacana, é bonito, é muito bonito, tem que falar isso. É, não, e a Lightning, eles tentaram fazer uma protagonista foda que nem foi a Terra. Mas não chegaram nem perto. Então, ela é muito, muito depois sem do 13, sal. A gente tem o 14, que é um MMORPG, que nem foi o 11, né? Ele segue na mesma pegada, que também tem que pagar pra poder jogar, passa, a gente não vai se focar bem muito mais nele, não. Isso. É. Esse a galera joga bem mais no Ocidente, estão lançando expansão agora, então ele tá bem assim, tá bem jogado. Ele ainda não tá, ele tem várias línguas, mas o Brasil, esqueça, se você quer alguma coisa em português ali, ele tá traduzido pra um monte de língua. Mas, Se você quiser jogar, vai ter que jogar com a latência também lá em cima, que não, só tem servidor americano e japonês. Não, vou falar só que tem uma coisinha de você farmar job, farmar coisinha assim que... Que os chineses fazem que nem... Os caras que estão presos ficam lá farmando gold lá. E pra terminar os numerados, aí a gente tem o Final Fantasy XV, que ainda está sem data de lançamento. Ah, Noctis, seu lindo! Sem data de lançamento prevista. Gente, aqui eu vou meio que plantar a Discord. É. Eu admito que o meu entusiasmo pelo Final Fantasy XV está muito menor do que eu esperava que estaria. Tipo, tá bem menor mesmo. Ah, eu tô esperando pelo jogo, eu tô interessada. Porra, eu já vi aquela o trailer umas 80 zilhões de vezes. Mas, gente, assim, vai ser legal, mas teve algumas coisas que me desanimaram um pouco. Coisas assim, vocês provavelmente não vão concordar comigo. Primeiro, eu acho que eles terem transformado o Versus 13 em 15 não foi um bom movimento. Não, eu acho que, assim, pra mim pareceu mais desespero do que qualquer outra coisa. Porque o Versus 13 foi, por muito tempo, a lenda viva da Square Enix. Por anos e anos e anos enrolaram pra lançar o Versus 13, aí de uma hora pra outra virou Final Fantasy XV. Que eu achei isso muito estranho. Porque, assim, tinha toda a ideia da compilação da Fábula Nova Crystallis. É, ele vai voltar pra essa... Que ia ter os três filmes do Final Fantasy XIII, que ia ter o Type Zero, que era o Agito antes, isso. E ia ter o Versus 13. Que todas as histórias iam se conectar de uma forma ou de outra, usando a temática dos cristais. Só que aí, de uma hora pra outra, tiraram o Versus 13, transformaram ele em 15 e mudaram um monte de coisa dele. É, ele vai ser puxado mais pro action, né? Vai ser tipo Kingdom Hearts, Final Fantasy. É, isso não é nem o que me preocupa. Meu medo é a narrativa. A história em si. A história em si. E uma coisa que é mais pessoal, o fato de não ter uma personagem feminina jogável, isso já ter sido dito, me incomodou bastante. É, e aquela parada do Cid... Assim. Não, mas ela não vai ser jogável. Não, mas sim, mas é muito... Muito apelativo aquilo que eles fizeram. Sim, foi. Quando eu vi a foto dele, a primeira ideia eu falei assim: nossa, Backstreet Final Fantasy, né? Backstreet Boys. Backstreet Final Fantasy, pode pá. Já fizeram a capa de CD, não, já que o cara. A cena deles andando, eu já imaginei cantando assim: Everybody, tá ligado? Eu já falei, pô. E aí, eles falaram, putz, não vai ter mulher. Então eu falei, gente, o feminismo tá aí, tá todo mundo falando, tá todo mundo uma loucura, vocês não vão fazer isso? Como assim, tá ligado? E aí eles vêm com aquela personagem que eu fiquei olhando e falei, tá, mas pra que apelar desse jeito? Sim. Entendeu? Ficou na minha impressão assim, vamos colocar ela assim, aí pode ser que mude ainda, sabe? Ah não, as meninas não gostavam, mudar. E aí ela vai ficar tipo um monstro de Frankenstein, a história em si como um monstro de Frankenstein. Que é esse o meu medo, acho que eles já estão mudando muita coisa, porque poxa, na ideia original do Versus 13, a Estela, que seria tipo, seriam dois focos de história, um deles seria de uma protagonista feminina, que seria a Estela de um lado e o Noctis do outro, entendeu? O que era o Versus 13 não vai ter a mesma vibe que o 15 vai ter. E eu acho que assim, pra uma série que teve tantas personagens jogáveis maravilhosas, extremamente marcantes, extremamente bem construídas, num meio em que estereótipos são a regra, eles virem com uma dessas, pra mim me desanimou bastante. Vou jogar porque como eu não tenho amor próprio, eu não tenho um pingo de respeito próprio, eu vou jogar. Final Fantasy, porque, tá tipo, ligado? Você vai jogar. O que esses caras fizerem, eu vou querer jogar. Mas eu admito que assim, eu não tô no hype pra ele. Não pensei que ia dizer isso, mas eu não estou no hype pra Final Fantasy XV. Simplesmente não estou. Vamos falar um pouquinho dos spin-offs, porque a série não tem só jogos numerados. Bem, a gente tem o primeiro spin-off aí que a gente teve, foi de grande escala, foi o Final Fantasy Tactics, que trouxe algumas coisas bem legais, Ramza, uma jogabilidade totalmente tática, bacana. Aí, olha só, tivemos a vírgula, que é o meu preferido, porque eu não falei qual era o meu preferido, e sim, o Tactics é meu preferido. Porra, o Tactics é demais, cara. Então, ele foi lançado pra PlayStation em 1997, teve uma meio que continuação, não continuação de GBA, né, em 2003. É legal, né, teve um spin-off, dois spin-off, que é esse que faz dinheiro. É esse que faz dinheiro, tem que vender. Enfim, e foi, a temática Tactics é bem bacana dele, né? A gente depois tem o Dissidia e o Dissidia Duodecim, lançado pra PSP num sistema de batalhas único praticamente, ao meu ver, né? É completamente diferente da, é de toda de a série. É o jogo de luta da franquia, exatamente, né? Exatamente. Eles foram lançados em 2008 e 2011, respectivamente. O DC de 2008 e o Odessa em 2011. Onde você mata a saudade, que... né, da galera também. É, você mata uma saudade legal dele porque você pega, tipo, os principais de todos os Final Fantasy, assim, um jogo de luta. Dizendo uma coisa pra ser dita, a dublagem é, de alguns personagens é horrível. A dublagem do Squall é uma bosta, cara. Ah, mas é legal a nostalgia que você tem. Não, o jogo é ótimo, tem uma... mas a dublagem é escrota. Eu achei brilhante o sistema de RPG que eles colocaram num jogo de luta, cara, sinceramente. É, fora que a história dele, assim, é pra um jogo de luta em que a história não é o foco, eles conseguiram criar uma história até que realmente. Bem, que fez sentido juntar tanta gente de tantos universos diferentes num lugar só. E agora a gente tem um spin-off que eu tenho um pouco de rancor dele. Que é o Final Fantasy Type Zero, antigo Ágito, tá? E eu comprei meu PSP por causa dessa porra. Aí ele não saiu. Aí ele saiu só no Japão. Mas você sabe que recentemente foi completado um patch de tradução pra ele, sim, né? Sim, pra, mas é... Não é a mesma vibe mais, tá ligado? Porra, eu comprei meu PSP em 2008. Eu tinha, tipo, 18 anos. Agora eu tenho 25, tá ligado? Tipo, não é a mesma vibe. Não é a mesma vibe. Eu comprei naquela época. Eu queria jogar naquela época, aquela porra. Fora que ele foi anunciado, o Type Zero, em 2008. Ele só foi lançado no Japão em 2011. A gente tem o Teatro Ritmo Final Fantasy. Não nos peçam pra pronunciar o nome do Teatro Seven. Pronto, pronunciei. Teatro Ritmo. Teatro Ritmo. É isso que vocês vão ter da gente. Bacana pra caramba. É musiquinha, dança, Final Fantasy e ninguém joga. Tchau. É tipo o Just Dance Final Fantasy Edition, sabe? E a gente tem o Final Fantasy Record Keeper. Que é pra celular, é gratuito. Você vai desbloqueando. Você pode passar por todas as batalhas de todos os jogos da série, né? Ainda não saíram todas, né? Porque lança no Japão, aí até traduzirem pro americano demora um tempinho. Aqui. Aí você de pode... De vez em quando tem eventos. Tem eventos, você libera personagens especiais, essas coisas. É bem legal, assim, pra quem gosta da nostalgia, é bem divertido. Fora esses spin-offs, também foi anunciado esse ano um novo spin-off, que é World of Final Fantasy. É... Ah, vai ser muito fofo, legal, vai. Ser, tá bonito. É, tipo pra fofo. Kawaii Desune, né? Eu tá, não vou jogar. Tá bonito, eu curti. Eu não preciso de muito mais que isso pra jogar. Tem Final Fantasy, você joga, né? Essa é a verdade. Não, é fofinho, né? Nem por ser Final Fantasy, especificamente por ser fofinho. Eu curti. Eu sou uma pessoa muito exigente. Vocês devem ter percebido nessa altura do campeonato que eu não sou uma pessoa muito exigente. Você é mais exigente do que eu. Por aí vocês veem os padrões das coisas. Só pra fechar aqui essa parte antes de terminar, eu esqueci de mencionar duas coisas. Final Fantasy IX, eu tinha 175 fucking horas de jogo. Putz! E o Tactics, eu bati o recorde do jogo que eu mais joguei na minha vida, com 250 horas de jogo. Cacete! De tanto que eu gostava de jogar isso. Eu liberei até a cueca do Cloud nesse jogo. Eu falei que é o meu jogo preferido, né? Porque eu fiquei dodói, e aí eu não tinha nada para fazer. E eu acho que eu fiquei com mais ou menos isso, quase 300 horas de jogo de Final Fantasy VII. Olha, eu não fiquei com tudo muito isso. Bom. Não fiquei com tudo isso, eu mas joguei pra caralho. Eu liberei, que nem ele falou, acho que até a cueca do Reno, que não existe, liberado lá. Cara, saudades de ter tempo livre, saudades. Saudades, ano, então saudades de ter vida, né? Eu acho que foi isso, a gente conseguiu falar um pouquinho de cada jogo, né, gente? Não, não tem como a gente se aprofundar neles. Complicado. Felizmente, a gente... Realmente não tem como ficar falando de tudo. A gente literalmente não consegue falar de tudo. Tem jogos aqui que merecem casts próprios que infelizmente não vão acontecer por motivos, né? Então a gente tá, assim, jogando pra vocês. Procurem, vai ter aquele jogo que vai calar no coração de vocês, eu tenho certeza. Uhum. Tem uma chance pra série. Uma coisa que a gente não mencionou aqui, mencionou por cima, mas que a gente tem que falar... É da trilha sonora de Final Fantasy. Demais. Tanto é que tem um jogo só por da trilha sonora dele, né? Acho que as trilhas mais marcantes são justamente as trilhas do Nobuo Uematsu. Nossa, esse cara tá, é um lindo. Assim, desde do primeiro jogo até o 11, com participações em alguns títulos posteriores. A trilha, ela é muito... Ela é um elemento muito importante, até pra entrar na história. Poxa, a gente temos cenas de ópera em alguns momentos. A música entra na narrativa. É a canção dos Faith no Final Fantasy X. É a ópera do Final Fantasy VI. Claro, o tema da vitória é que, assim, eu não sei vocês, mas esse negócio é tão forte na minha vida que quando eu consigo fazer um negócio muito difícil, eu escuto o tema da vitória na minha cabeça. Nossa, é demais. É, esse e o do Final Fantasy VII, aquela Those Who Fight Further também. Nossa, Those Who Fight Further. Pessoalmente, a minha trilha favorita, as minhas trilhas favoritas são a do 8, no comum conjunto. E do 10, como um conjunto. Mas não tem como falar de uma que eu não gosto, que não tem aquela música que, assim, faz chorar lágrimas finitas. É, a minha algumas trilhas do 7, algumas músicas do 8, algumas músicas do 9 e do 10, assim, que é a compilação. Eu gosto muito do 7, eu já falei que eu sou apaixonada pela música do... Eu sou uma pessoa meio padrão, assim, eu gosto da música do Sephiroth, entendeu? Mas eu gosto muito da trilha do 10, quando eu tava jogando. Uma das coisas, na verdade, que me fazia jogar era ter a trilha dela. E o 11 eu gosto também. Eu sei que quase... Eu falei, o 11 é o da Discord. Aí eu gosto do da Discord. Eu curto a trilha do 11. Pra caramba, mas eu já escutei a trilha do 9 e achei muito bonita. Mas também não, assim, não escutei jogando. Eu gosto bastante da trilha sonora do 12. Porque como eu joguei a primeira vez em japonês, eu não entendi porra nenhuma. Eu conseguia prestar atenção. Tipo, não sei o que tá acontecendo na história, vamos prestar atenção na música. A música é bonita, pelo menos, né? E a gente tá falando, assim, de Nobuo Uematsu, além das trilhas de Final Fantasy, ele tá em outras trilhas de outras séries. Sim, Smash Bros, e por aí vai. Chrono fucking Trigger. Eu, pessoalmente, acho que o mais legal da trilha é que, primeiro, ela combina muito com o ambiente, e isso não é um negócio tão trivial de fazer. Segundo, que... nos momentos certos, ela é muito emocionante, gente. Eu acho que são poucos os jogos que conseguem usar uma música tão perfeita, tão certeira, pra te deixar na vibe daquela cena, sabe? Te colocar no mood certo. O tema da Terra do Final Fantasy VI. Tipo, é o melhor tema de mapa ever, cara. Ele faz você querer andar pelo mapa e descobrir, sabe? Te dar aquela boost de, nossa, eu preciso ser o herói do dia, sabe? É um negócio meio estranho, e meio difícil de explicar. O interessante, assim, é... o trabalho dedicado dele ao Final Fantasy. Cara, é muito tempo, a mesma pessoa, mesmo carinho, com histórias diferentes. Uhum. Com pessoas diferentes envolvidas, porque ele pegou a fase do Sakaguchi, que são os primeiros jogos, e ele pegou a fase do Yoshinori Kitase, que ele começou a trabalhar a partir do Final Fantasy VI. Ele pegou a fase de arte, ele pegou a fase do Yoshitaka Amano, que é dos primeiros jogos, e pegou a fase do Tetsuya Nomura, aquele troll do caralho, que tá enrolando a gente com Kingdom Hearts 3 até hoje e é responsável pelos últimos jogos. Então ele conseguiu, assim, são pegadas muito diferentes dessas duas fases, e ele conseguiu andar entre uma e outra passando a vibe certa pras duas. Isso é muito fantástico. Não apenas ele, a gente não pode também, não vamos dar o devido crédito quando o crédito é merecido. Porque tem outros compositores que também trabalharam na série, apesar de ele ser, de ele tá há mais tempo, não é só ele que tá trabalhando. Um exemplo, o Chris Score. Os spin-offs, na verdade, do Final Fantasy VII, foram todos do Takahiro Shimoto, que foi o Before Crisis, o Last Order, o Chris Score, que ele, a pegada dele é diferente, mas ele soube colocar as músicas mais, também soube pegar isso, tipo, pegar a emoção do momento e transportar em forma de música de um jeito muito bem feito. A pessoa pode odiar Final Fantasy o quanto ela quiser, mas você não tenha a pachorra de falar mal da trilha sonora. É uma coisa que realmente não tem justificativa. É, isso aí ela não peca em nenhum jogo. Todas as trilhas sonoras são boas. Algumas melhores e algumas razoáveis, mas todas são boas. Sim, não tem uma trilha sonora que eu posso falar que seja ruim. Inside my lonely heart, to weave by picking up the pieces that remain, melodies of life, love's lost refrain. Bem, falamos muito. Lembramos muito. Então, assim, eu vou jogar pro pessoal dar suas impressões, opiniões, considerações finais. A gente já deixou bem claro qual que é o jogo favorito, qual que é a cena favorita, mas falem um pouquinho. O que é Final Fantasy pra vocês? Já falei que Final Fantasy, eu acho que é o meu jogo favorito da geração de PlayStation 1, no caso, Final Fantasy VII. Eu lembro que eu comprei meu PlayStation por causa de Mega Man. Só que, tipo, eu não gostei tanto de tanto jogos de Mega Man quanto eu gostei de Final Fantasy. Eu não era uma pessoa que ligava tanto para RPG. Eu não gostava. Eu aprendi a gostar de RPG com Final Fantasy. Realmente, eu acho que... Eu vou tentar ser um pouco bonito ao falar agora. O Final Fantasy, ele liberou a fantasia na minha mente. Porque... eu consegui mergulhar na história, no enredo do jogo, de uma tal maneira. Realmente eu fiquei muito imerso naquilo, eu fiquei muito focado. Foi um jogo que realmente a minha mãe falava: porra, desliga essa televisão, menino, não sei o quê, sai daí. E realmente, tipo, foi, eu acho que o jogo de Play 1 que eu mais joguei fácil. Foi algo que realmente me tocou. Se não existisse Final Fantasy, vocês não teriam o Mugi aqui, só pra falar. Porque foi por causa de Final Fantasy que eu entrei pra internet pra poder conversar com outras pessoas, pra fazer alguma coisa a mais na internet. Porque eu entrei numa época na Game X e por aí vai, fiz algumas coisas lá. Foi o meu porta... Minha porta de entrada para a internet foi Final Fantasy, entendeu? Se eu não tivesse Final Fantasy, vocês não teriam um Mugi no Projeto X Podcast, é isso. Pouco da minha experiência que eu tive, eu só fui conhecer Final Fantasy no Play 1, quando eu ganhei meu Play 1. É nóis. Até então eu não fazia nem ideia do que era Final Fantasy. Comecei a jogar pelos 7, se eu não me engano mesmo. É nóis. E assim, foi uma parada assim completamente que mudou o meu mundo. Porque como o Mugi abriu as portas da imaginação dele, o inglês que eu aprendi foi com Final Fantasy. Pô, pode crer, realmente também me ajudou pra caralho. Foi o que assim, cara, é o que me despertou a paixão por inglês, que eu queria saber o que tava acontecendo, queria entender a história. E cada jogo ele traz uma história diferente, assim, você vive aquilo, você se põe no lugar daquele personagem. E ele faz você ter a visão diferente do que é o mundo. Porque o jogo, tudo bem, ele pode ser medieval, pode ser fantasioso, mas ele retrata o que a gente tem na nossa sociedade, né? Então, querendo ou não, ele constrói seu caráter de uma forma. Mesmo se você gosta de ser feroz, você não quer dizer que você vai virar um psicopata maníaco e sair matando as novinhas por aí. É, mas, todos os jogos da série, ele traz um valor, assim, moral muito grande. É o meu top 3 de jogos, assim, o Final Fantasy, qualquer um deles tá entre os três primeiros que eu mais gosto. E foi o jogo que eu mais joguei na minha vida, sim. Não tem nenhum que chega nem perto. Nada, nada, nada. E eu recomendo fortemente. Mesmo pra quem não gosta de RPG, o Final Fantasy ele evoluiu com o tempo. Então ele já foi pra várias frentes, né? Tem a parte de música, tem a parte de ação, tem o RPG clássico, tem uma parada mais hardcore, tem a parada pra quem quer ficar pensando, que é o Tactics. Então ele tem pra todos os gostos, né? Então não tem como você falar, porra, não gosto de Final Fantasy porque é RPG japonês. Não tem nada a ver. Tem até FPS de Final Fantasy. Tem até FPS. Então o seu estilo tá em Final Fantasy, independente do qual você gosta ou não gosta. É muito, muito foda. Não tenho o que falar sem ser, assim, uma das minhas obras preferidas. É por isso que a gente fala, é muito difícil pra gente ser imparcial, não, cara. Não tem como. Porque cala muito fundo, né? Sim, né? Vai lá no seu âmago. Putz, pra mim... Bem complicado, porque assim, eu peguei ele lá atrás, lá no NES, aí jogava muito. Quando dava oportunidade, porque eu pegava, né, na época das fitas, a gente ia alugar ou ia em algum lugar jogar. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi principalmente a arte do Yoshitaka Amano, porque eu gosto muito de desenho. Eu tentei desenhar, tentava copiar, tentava fazer, não conseguia, mas... Era o que mais me chamava atenção, mas o que eu acho mais legal na questão do Final Fantasy é como você conta a história num mundo que você não sabe se é outro, ou se pertence àquele, ou se faz parte, ou se não faz parte, se é um universo paralelo, se é anos após, ou se é anos antes, né? É essa questão de juntar o medieval e o lado mais Steam, inclusive, puta, do 6, do 7, do 8, pra mim são os que olhavam aquela cena e falavam, caraca, que coisa bonita, sabe? Que coisa diferente. E aí você se envolver com a história. Ele traz uma coisa que outros jogos não conseguem. Quer dizer, tem alguns outros RPGs, que, né, pô, Chrono, como eu falei aqui, a gente tava na pira. Mas ele traz isso também. São poucos os jogos que trazem esse lance de vou me envolver com a história, vou me envolver com o personagem, vou me envolver com o mocinho que é bonzinho ou com o carinha que não é tão bonzinho. Pô, mas o cara é boçal. Você sabe que o cara é boçal, mas aí você começa a ver a história dele e fala, putz, dá pra entender, né? Isso eu acho muito legal da série em si. Eu tento ficar longe da fanbase. Eu... gosto, mas até o Mugi veio e falou, putz, Giza, tu gosta? Porque ele viu eu pirando lá, né, no Face, ai meu Deus do céu, remake, eu quero, né? E manter longe também, porque eu acho que o fanbase estraga algumas coisas. Mas eu gosto de ver a história contada e contada e contada, e é contada no 9, é contada no 10, foi contada. E apesar de não estar no hype do 15, de pensar, putz, Backstreet, Final Fantasy, eu ainda tenho aquele negócio, caraca, eu acho que eu posso jogar e me divertir. Eu quero voltar e ver o 10. Que nem agora, eu fiquei na pira, tipo, de, meu Deus, eu vou fechar o 10, entendeu? Eu preciso fechar aqui e arranjar tempo. Como a gente vai fazer, entendeu? E falar. E ele traz esses sentimentos. E eu acho que isso é muito legal. Que todo fã, mesmo sendo mais chato, pentelho, infernal, né? Ele tem alguma coisa que ele gosta, seja da arte, seja da música ou do conjunto. Então, eu já falei, eu gosto muito de Tactics. Eu passei grande parte da minha vida jogando Tactics, mas não os outros. Os outros, eles estão lá, eu gosto muito da história, me apeguei a alguns personagens, mas tem sempre um pra você. O que o Mugi falou é verdade, e o Rafael também. Tem algum personagem que você vai se apegar e vai falar, putz, é difícil uma série longa ter isso. Tem pra todos os gostos. É muito difícil conseguir falar qualquer coisa que já não tenha sido coberta aqui. Eu comecei a jogar mais tardiamente do que a maior parte das pessoas, né? Eu comecei, de fato, a me envolver com jogos só quando eu consegui meu PS2. E Final Fantasy X foi uma das minhas portas de entrada junto com Kingdom Hearts. Foram, assim, dois jogos que eu joguei praticamente juntos. E, pra mim, Final Fantasy representa tudo que eu gostaria de fazer em termos de contar histórias. Tudo que eu gostaria de fazer em termos de criar experiências. Meu sonho, um dos meus sonhos é trabalhar com desenvolvimento de jogos. E Final Fantasy é uma inspiração. Não dá pra dizer que é menos que uma inspiração pra pensar assim, poxa, criar algo um pouquinho perto disso, sabe? Com essa profundidade de história, com esse desenvolvimento de personagem, com esse desenvolvimento de mecânica, sabe? De tentar criar uma coisa nova e uma coisa que seja tão tocante, que mexa com tantas pessoas, que traga tantas emoções à tona quanto Final Fantasy traz. E não somente isso. É uma série que, de fato, me trouxe lições, me trouxe momentos, assim, de reflexão que outras histórias muitas vezes não conseguiram fazer, me trouxeram inspirações em mais de uma forma, seja na superação de você superar a si mesmo, você superar, assim, os seus problemas de não se comunicar bem, de você não conseguir se aproximar das pessoas, que é o caso do babacão do Squall, ou você querer fazer alguma coisa que talvez não esteja no seu alcance, sabe? O poder que a ficção tem de inspirar as pessoas. Eu acho que Final Fantasy, no meu caso, consegue fazer isso de uma forma maravilhosa. Consegue fazer isso de um jeito muito intenso, consegue fazer isso de um jeito muito bonito, consegue fazer isso de um jeito muito marcante pra mim. Quero continuar acompanhando a série. Vocês podem ter certeza que é uma série que eu vou... Sempre vai ter um lugar, um espaço muito importante pra mim. E, assim, cada jogo é uma experiência nova. Cada jogo é um link diferente que você cria. Porque, assim, o 10 é... Por exemplo, pra mim, o 10 é aquela história... Uma das histórias que me moldou como fã de jogos é essa. O 8 foi uma vibe diferente. O 6 é uma vibe diferente. O 7 é uma vibe diferente. E com tantas coisas diferentes, mas que, no final das contas, a experiência que elas dão, elas têm o mesmo... Assim, elas... Chegou a um objetivo comum, que é proporcionar uma coisa que é muito diferente do que outros jogos conseguem fazer. É uma série extremamente especial pra mim, amo do fundo do coração, gosto das memórias que eu criei com ela, graças a ela, das pessoas de quem eu me aproximei, graças a ela, porque isso aconteceu e isso me deixa muito feliz. E é isso, gente, eu acho que eu não tenho o que dizer que vocês já não tenham dito, só que é especial pra caramba pra mim, e é isso. Bom, galera, finalizamos hoje. É isso, obrigado por terem escutado. Mandem as opiniões de vocês. Se vocês quiserem mandar e-mail pra gente falando que é fanboysismo, falando que é cagação de regra, podem, porque é verdade. É mesmo, tá? Nem ligo. Muito obrigado por terem escutado. Mandem suas opiniões, mandem e-mails, mandem comentários. Digam se vocês gostam da série, do que vocês gostam da série, quais são seus títulos favoritos. E é isso. Beijos, até mais. Beijos, falou. E depois de 10 casts, um cast sem cabeça. Tchau, galera. Que fique assim por muito tempo. Não queremos você de volta. Obrigada. Tchau, tchau. Falou, galera. Cláudio Sucks. Cláudio Sucks. We'll be right back. Mais uma leitura de e-mails do Projeto X Podcast, pessoal. Aqui é o Mug. Aqui é o Bira. E aí, vamos lá. Vocês acabaram de ouvir um majestoso cast sobre Final Fucking Fantasy, gente. Acho que teve muito fanboyzice nesse negócio. Imagina! Tem que ser controlado isso. Nossa, cara, foi demais esse cast. Então, vamos falar sobre o cast da semana passada sobre Pokémon que vocês mandaram. Pokémon. Então, beleza. Primeiro de tudo, onde vocês podem encontrar a gente? Vocês podem ir no www.projetoxpodcast.com.br. Isso. Ou mandar e-mails para a gente através de contato@projetoxpodcast.com.br. Ou vocês podem seguir a gente no facebook.com/projetoxpodcast. Também temos o grupo do Facebook, é bom mencionar, é bem legal, bacana. E o Twitter, @projetoxpodcast. Exatamente. Bem, antes de mais nada, vamos aos recadinhos básicos. Primeiro, gente, semana passada teve Anime Friends e a gente esteve por lá, tem uma matéria bem bacana, bem divertida pra vocês verem como que foi o evento. Muitas fotos, né, pra quem não gosta de ler. Muitas fotos, fotos. Exatamente, procurem lá que tem uma galeria de fotos por lá e vejam, é bem bacana. Fora isso, a gente teve uma playlist sobre Alan Silvestre. Grande Alan Silvestre. É nossa playlist número 45 já, hein, caramba, tem playlist pra caramba já, né, cara? Ah, Alan Silvestre. E é bom mencionar que a gente esteve pelo J-Way com participação do Seiji e do Cabeça, falando um pouquinho do Chico Bento, pavor espacial. É, bacana. Sem mais delongas, e-mails. E-mails. A parte que eu gosto. A parte que todo mundo fala, ah não, o Tente vai ler meu e-mail, ah não. Hora de ser babaca. Tá, lê. Nosso primeiro e-mail é do Leandro, sem idade, sem cidade. Olá, aqui é o Leandro de novo. Se ele falou idade, sem cidade no outro, não sei também. A gente não tem esses dados no momento. Mas nesse não tem, então foda-se. O importante é esse. O importante é que eu leio. Vocês têm que entender isso. Vim falar sobre o podcast 148 e dizer que estou rindo até agora. Mesmo gostando mais de Digimon, os podcasts de Pokémon estão entre os meus favoritos do site. Pena que o Digimon não ficou tão legal. E... sim, tinha uma cutucada forte. Eita. É tipo assim, eu gosto muito de Digimon, mas o de Digimon ficou uma merda. Prefiro o Pokémon. Esse pessoal não se decide. É que o problema é que a gente no Projeto X se dá muito melhor com Pokémon do que com Digimon. Então, obviamente, por você, Digimon... A grande maioria. Eu já vou jogar a bomba aqui, eu não gosto de Pokémon. Sai desse cache. Agora... Tô brincando, eu gosto muito de Digimon também, tá, gente? E que todo podcast da zoeira tem um nível de moral 102, foda-se a magia. 128, foda-se o Kurama, só presta os Lost Canvas. 138, foda-se a ecologia, só queria uma fábrica de orcs. 148, todo mundo tem fogo no rabo. Firmeza. Então, PS1, digitar no celular é uma merda. Não, só se você tiver um Android. PS2. Não, que Android é muito bom. É não, véi. PS2, o rei da guerra voltou, com a sua estrutura hiperbólica de comédia. Obrigado pelo seu e-mail, Leandro. Valeu, Leandro. Continue mandando os e-mails. E o próximo e-mail, de um carinha que já tem carteirinha aqui de acesso pela porta dos e-mails do Projeto X, que é o Rafael Taira. Eu posso falar, porque eu sou babaca, eu posso falar, que tem acesso em tudo, digo logo. Bem, ele começa. Me processa. Na verdade, dos podcasts da zoeira, o único que não termina em 8 é o Harry Potter da zoeira, que é o 103. Realmente. Mas se você olhar o 3, pegar ele, colocar de ponta cabeça e colocar junto, ele vira um 108. Pense nisso. Só complementar o 3. O resto tudo termina em 8. 128, 138, 148. E aqui o nosso grande Tyra, ele consegue colocar uma historinha de como seria. Ele fez o próprio podcast Pokémon da zoeira para ele. Achei bacana, interessante, mas bem longo. Vamos resumir isso daqui. Basicamente ele fala sobre a região que ele começou, a profissão, mesmo as situações que a gente falou no cast. Bem bacana, bem legal. E para finalizar, ele manda aqui: o curioso é que na segunda geração, o zoológico que tinha em Fuxia não tem os bichos. Será que todos fugiram? Por quê? né? E mandar também, por que o Nidoran fêmea não pode cruzar com o Nidoran macho? Caraca, não pode? Peraí. Não pode? Onde é que ele viu isso? Não sei. Eu creio que dá pra fazer isso, mas beleza. De acordo com a mensagem do RH aqui, pode sim, hein? De acordo com o meu ponto eletrônico, tá falando que pode. Bem, beleza. Então vamos lá. Muito obrigado, Rafael Tara, pelo seu e-mail. Isso aí. Esqueça a idade e cidade, a pontuação, vírgula, sempre conta. Vírgula, sempre conta. Então, próximo e-mail. Próximo e-mail é do Túlio, sem idade, sem cidade. Bom dia, pessoal do Projeto X. Não, estamos gravando de noite. Você errou. Exatamente. Noite, quase madrugada. Quase madrugada. Sobre o podcast. Podcast Pokémon da Zoeira. Acho que a minha região seria Johto, já que tem as roças como Milktang lá e a maior cidade que é Goldenrod. Só tem uma rua. Algo bem parecido com aqui, Goiás. Tirando as partes aquáticas. Caralho, sacanagem da porra. Mancada. E se eu fosse um líder de ginásio, o meu seria do tipo Dark. Tipo que até hoje é renegado por todos os líderes de todas as gerações. Acho que falta um sistema de cotas no mundo Pokémon, né? Pô, mas tem... Um líder Dark, não. Não. Tem um da Elite Four Dark, pô. Não é a mesma coisa. Até eu que não curto Pokémon, sei que não tem nenhum cara que tem um ginásio Dark. Não, mas tipo, tem o Elite Four. Ia ser top. Vai dizer que não. Pokémon Dark são loucos. Eu curto. Agora sobre as dicas. Eu vou de Breaking Bad. Já errou, velho. Errou feio. Você errou. Eu nem vou ler o resto só porque você errou. Tô brincando. Será mais overrated, superestimada na minha opinião. Olha, então, a série é boa, velho. Todo mundo fala isso, mas legal. A série é boa. É legal. A série é boa, não tenho o que dizer. Diferença que a galera faz um hype gigantesco, mas a série é boa, velho. Não tem problema não fazer hype se algo é bom. Porque matéria me lembra química e professor, que é uma profissão do Walter. Cristal é como ele chama metanfetamina que o Walter produz e trafica. E frango gigante, porque a rede de fast foods que é usada de fachada para a produção de drogas é Los Polos Hermanos, que é especializada em frango frito. Olha, ele só viajou na primeira. As outras bate bem até. Essa do frango gigante eu curti também. Flango. Quer pastel de flango, senhor? Muito divertido o podcast. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Muito obrigado, senhor Túlio. Muito bem pontuado o seu texto. Faltou um ponto ali, mas a gente... Bem colocado, bem escrito. Mas bem colocado. Muito obrigado, deu pra ler bonitinho. Mande idade e cidade na próxima, jovem. First you loved me and I let you in, made me feel like I was born again. E agora o próximo e-mail é o senhor Rodolfo dos Santos. Ele falou lá, amigos do PXP, aqui é Rodolfo, 24 anos, Rio de Janeiro. Ele fala idade de cidade, que coisa linda. E olha aí, esse cara daí tinha que ser o primeiro a receber. Na verdade ele falou estado, não falou cidade, mas tudo bem. Ah, mas conta, né? Já é o tá começo. Tá valendo, já colocou um local, beleza. E se você não começa com Pokémon de Fogo, você não pode ser hétero, falou. Falou, valeu. Ele que escreveu. Isso dá um processo. Isso dá um barraco aqui no cast. Não é o Mug falando, é o Rodolfo. Mas beleza. Exatamente. Eu nunca entendi o padrão das escolhas de design dos Pokémons. Será que quando acaba a criatividade dos caras, eles simplesmente esvaziam os bolsos, escolhem qualquer coisa que sair de dentro dos bolsos? Sei lá, pode ser. Deve ser, depois que eles fizeram aquela lata de lixo. Oh, não, aqui é o chaveiro. O chaveiro também. Com certeza foi uma dessa. Caraca. É, então essa deve ser a única explicação pro Pokémon Chaveiro. Ah, ele colocou aqui, velho, eu não tinha lido isso. Falando Pokémon Chaveiro. Enfim, e o que diabos é aquele Pokémon saco de lixo? Que será que são, né? Aí, falou do saco de lixo. Caraca, a gente não lê as coisas antes, tipo, de total e dá nisso. Né? O zelador que desenhou aquele. Certeza, realmente. Bem, como vocês falaram da falta de lógica da batalha na água, eu queria saber da lógica nas batalhas aéreas. Você tá lá de boa, voando no seu Latios, quando aparece um Pokémon. E você joga seu Onix. Ele cai lá de cima e mata um monte de pessoas. E você é preso. Realmente, eu não tenho que falar disso daí. Porque é muito bizarro isso, cara. Mas de boa. Outra coisa que não faz sentido são os caras. Principalmente na primeira geração. Eu sempre me pergunto onde a mãe do protagonista dorme. Então, só teve uma segunda cama na casa da pessoa a partir do XY. Só. Mas caraca. Realmente, era uma incógnita, acho que geral da nação. Isso daí. Ela dormia no sofá. Nem sofá tinha, ela dormia na cadeira da mesa daquele cômodo gigante. Ela dormia no vizinho. If you know what I mean. Não vou falar nada. É verdade, boas puxadas. Muito obrigado, Rodolfo dos Santos, pelo seu e-mail, queridinho. Obrigado por botar a idade e cidade. Yes. Se você botar a idade e cidade, a pontuação é meio que ignorada e me deixa feliz. Vamos para o nosso último e-mail desse querido caixa de entrada. Esse e-mail tá bonito, vamos ver se tá bem pontuado mesmo. Não tá, então, não tô vendo pontos. Ah, tá vendo? Só vi um. 2. A 3. Tá bom. Tem 3. Eu vi uns 4 já. Então, o nosso próximo e-mail é do Ricardo André dos Santos. Olá a todos. Ótimo podcast. Me diverti muito com ele. Primeiro, sobre o Pokémon Tower da cidade de Lavander. Ter mudado do cemitério para a estação de raio, tem uma lenda urbana que diz que quando as crianças estavam nessa parte do jogo e começavam a ouvir a música, começavam a passar mal e ver coisas estranhas na tela do jogo. Na minha opinião, a Nintendo achou essa parte muito assustadora para o jogo cujo principal alvo é o público infantil e mandou trocar a música tema da cidade quando lançaram para o ocidente e mudaram o lugar para uma estação de rádio nos jogos posteriores. Caraca, cara. Segue o link de onde tem mais informações sobre essa história. Link no post. Link no post. Nintendo Blast. Abraço, coraçãozinho. Abraço, abraço. E segundo teorias malucas de Pokémon, o Giovanni não seria só o pai do Ash e Red, mas também como o Jesse da equipe Rocket. Caraca. Caraca. Miyamoto, o nome da mulher, era empregada na casa da mãe de Giovanni e também pertencia à equipe Rocket. Ela pôs a Jesse em um orfanato e desapareceu quando tentaram capturar o Mew em uma geleira. Essa história parece que foi lançada em uma revista oficial de Pokémon e um CD drama. Caraca. Para aproveitar o lançamento do filme. Nenhuma fonte oficial foi confirmada a história, mas é possível encontrar as supostas imagens da revista na internet. Caramba. Porra. Pokémon é cheio de coisa. Giovanni comendo todas, só digo isso. Giovanni pegador. Pra mim, a coisa que mais me impressiona é aquela teoria de Pokémon que o Ash tá em coma. É, demais. Que ele se mata no final. É, mas o pessoal falou isso no cast, creio. Falou? É que eu não escuto. Eu dei o Pokémon, eu disse. Então vamos lá. É isso aí. Valeu, Ricardo. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado pelo seu e-mail. Mais cidade e idade na próxima vez. É sempre assim. Eu peço cidade e idade, aí todo mundo manda cidade e idade no próximo cast. Mas aí no seguinte, como eu não peço e ninguém pede, eles não mandam. Bem, então vamos às pessoas que acertaram as dicas dessa semana. Senhor Pablo Neves, Dragão Dourado, Rafael Taira, Lucas 2011, Rodolfo dos Santos, Otávio Augusto, Leonardo Piana e Ricardo de Andrade Santos. Todos eles acertaram e ganharam parabéns. Pontinhos na planilha do Projeto X. Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns. Beleza, então vamos mandar aquele abraço também para quem comentou no cast, que é, de novo, o senhor Rafael Taira, Túlio, Alexandre Souza, Patrick Pereira e senhor Rafael Macedo. Abraço para todos vocês. Continuem comentando. Mug gosta de muitos comentários. Sério, na boa. Não se todo mundo da staff gosta de comentários. A gente valoriza bastante. Esse cast de Final Fantasy, por favor, se matem nos comentários para falar sobre... Escrevam, eu quero ver dedo sangrando. Para falar dos seus jogos de Final Fantasy preferidos e por que os outros não chegam aos pés dele. E por que Final Fantasy VII, tá ok? Bem, vamos então falar um pouquinho das dicas que a gente falou no cast anterior, que foram matéria. Por quê? Porque tem as matérias, as bolinhas, que são elementos do Final Fantasy. Cristal, que praticamente todos os Final Fantasy é citado. Cristais, poder dentro deles. E frango gigante, que são os nossos queridos e amados Chocobos. Chocobos. Quem não gosta do Chocobo? Todo mundo gosta do Chocobo. E vamos para as dicas da próxima semana. Prestem bem atenção. São rato, castelo e clássico. Fácil. Muito fácil. Fácil. Tá entregue as baratas. Fantabuloso. Fácil demais. Então é isso, gente. Obrigado. Muito obrigado por ter escutado eu e Mugi, as pessoas mais irritantes do podcast. Eu acho que em primeiro lugar, Tenshin em segundo. Não, se bem que ele mandou foto da... É, não posso falar isso nesse... Se bem que eu acho que o fato do Tenshin estar fora do país e mandar fotos fazendo invejinha... Invejinha. É algo bem irritante. Seu babaca. Babaca. Mas a invejinha é uma invejinha boa. Uma invejinha que dá vontade. Quem sabe um dia todos do Projeto X não dão uma passeada. É, mas a gente termina por aqui. Valeu. Até a próxima semana, pessoal. Até a próxima, pessoal. Obrigadão. Até a próxima. Falou. Falou. Do cast é adequada para isso, aqui a gente vai compartilhar um pequeno momento de bastidores nosso. Nós temos a tradição de assistir a conferência da E3 juntos numa chamada de Skype, principalmente a conferência da Sony, que é a conferência onde tem mais títulos que a gente está esperando. E foi nessa conferência que nós tivemos o famigerado anúncio do remake de Final Fantasy VII. Como vocês perceberam ao longo da gravação, nós não somos exatamente imparciais em relação a Final Fantasy, e alguns de nós são ainda menos imparciais quando se trata de Final Fantasy VII. Então, o Sr. Sage, o nosso troll supremo, ele não nos disse que estava gravando o backup daquela chamada. E me confiou esse pequeno fragmento de áudio de o que é realmente você reduzir um fanboy às lágrimas graças a um jogo. Quem tá participando desse momento tão histórico para o nosso Projeto X Podcast sou eu, Kiba, beijo Kiba, cabeça, fora-se cabeça, Sage, beijo Sage, o Mug e uma pequena participação especial do Fer que não estava presente na chamada, mas que de alguma forma ainda conseguiu incluir seus sentimentos nesse pequeno fragmento. Então com vocês a reação, a nossa reação ao anúncio do remake de Final Fantasy VII na E3 de 2015. Com vocês, a equipe do PXP fazendo o que faz de melhor, ou seja, passando vergonha em público. Fiquem com a nossa reação. Bye! Eu não acredito que eu vou pagar pela minha língua. Vamos ver? Vamos ver? Opa, opa, segura! Opa. Alguém muta o Mug? É, eu li lá F7 HD. Pronto, Dri. Mano, é, gritinho, Dri. Vai, lá. Vai gritinho. Cala a boca, Mug! Caralho! Pronto. Mano! Mano! Todo mundo surtando agora. Mug acabou de... Mug acabou tendo um orgasmo. Aqui não funcionou, né? Mug tá molhadinho. Eu não acredito nisso, velho! É, Dri. É isso mesmo. É o padrão Dri, né? Tá queimando a sua língua. Queimou a língua. Cadê o Cloud? Cadê o Sephiroth? Mano, caraca, mano. Parabéns pra Square que quer extorquir dinheiro de todo mundo. Ai, essa arma. O Barret. Ai, caralho. O Cloud, caralho. Puta que pariu. Puta que pariu. O Nomura também deve estar com o cu cheio de grana, né, cara? Ah, velho. O cu dele tá podre de rico. Ele tá podre, cara. Não, cara, não, não vale nada. PlayStation 4. Mano, eu preciso de um Play 4. Nem o trabalho dele. Ele agora vai compra, tá aí. A galera tá pirando, mano. É. O que vai ter de gordo se jogando na janela? Cadê o Fer? Ele mandou... O Fer mandou um áudio. O microfone. Remake. Remake, é. Eu não consigo. Remake. Como assim? A galera tá puta lá na plateia. Cara, é o que vocês... Pera aí. Ah, vocês querem jogo novo? Vocês querem Kingdom Hearts? Foda-se, mano, então. Eu não tô tá acreditando parado. Nisso. É. Pariu. Vocês pediram tanto. Pô, toma agora esse jogo. Necessário. Puta que pariu esse Final Fantasy, velho. Vale o podcast agora, olha. Põe a pau. Na boa. Calma, cara, a Kitachana, que vai ser um gameplay Final meia... Fantasy mimimi. Olha, põe na pauta disso aí, o remake tá vindo. É. Jogo novo que é bom nada, né? Mano, foda-se. Mano. Velho, eu tô meio que assim. Eu tô, mano. Mugi, você tá bem? Não. Você quer um abraço? Eu quero. Cara, sério. Por que eu não falo nada, velho? Porque assim, com todo. Eu admito que me pegou de surpresa. Aí, eu fico triste com os indie games. Coitados dos indie games. Montagem de indie. Pobres indies. Olha aí. Pobres indies. Coitado. E sabe qual é a boa notícia? Eu gravei todos esses surtos. Olha que maneiro. É.